tenho tido o mesmo sonho ultimamente. Mary Jane, eu sei. Eu sei que sonhos são chatos, mas eu sempre tenho o mesmo. Sonho com o dia em que o tio Ben morreu. O dia em que eu deixei aquele assaltante escapar. O assassino dele. É tão real, Mary Jane. É como se eu estivesse lá de novo. Sim, eu sei o que você vai falar, mas não é como se eu estivesse me torturando de novo, como sempre. É diferente dessa vez. A sensação é diferente dessa vez. O bandido foge, mas dessa vez eu deixo toda a minha frustração e apatia de lado e me volto para ele. Naquele instante, não importava se o agenciador de apostas merecia aquilo, porque numa outra vida, o ladrão que roubava o ladrão não ia ter 100 anos de perdão. Não, ele só iria arruinar a minha vida e a das pessoas que eu amo. Não, dessa vez não. Eu disparo. E toda a minha culpa se esvai junto com meu fluido de teia. Volto para casa com a carteira vazia, meu sentido de aranha não dispara, ninguém está olhando. Escondo meu uniforme, daqui de cima sinto o cheiro das panquecas da tia May. Ela me chama e chama o tio Ben. Eu desço e jantamos nós três. Foi um bom sonho. Os Escapistas. Como você gosta que seu personagem evolua? Convenhamos, a questão nem deveria ser essa, né? Talvez fosse, você gosta que ele evolua? Se permite que ele evolua? Que ele cresça com você? Que ele vire algo que não gosta? E ainda assim, tem que lidar com isso? Sem a salvaguarda de um passe de mágica para voltar atrás? Ou como diria o Raul Seixas, tentar outra vez? Na vida real, você até tenta outra vez, mas você precisa lidar com a derrota da primeira vez. Na maioria dos quadrinhos de super-heróis, os personagens sempre estão cometendo seus erros pela primeira vez, e o pior de tudo, nem aprendem com eles e tampouco vão precisar lidar com eles por muito tempo. Peter Parker é um bom exemplo. Em algum momento das nossas vidas de leitores, acompanhamos a jornada de crescimento pessoal de Peter, não em termos de realizações profissionais ou financeiras, mas de gente como a gente, que ganha e perde aqui e acolá. Em algum momento, isso ficou de lado, né? Há quem diga que foi por conta daquele pacto com o Mephisto. Há quem diga que o personagem deveria voltar a ser o que era no passado. Você consegue ser o que era no passado? Ninguém consegue. Sabe por quê? Uma história de vida é um registro que você faz vivendo e morrendo, um dia de cada vez, sem olhar para trás. Bem-vindos, senhores, à temporada 2021 do nosso podcast. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. E embarcam comigo nessa jornada rumo ao coração da aranha, direto dos anos 60, o bicho grilo que é o pesadelo do saque da Panini, Maurício Dantas. Eu queria ter um sentido de aranha, a única coisa que eu invejo do Peter, porque aí eu não entrava em tanta furada da Panini. Com o visual setentista à moda Agostinho, Marcelo Miranda. Olá, boa noite, senhores, e vamos lá enfrentar estas décadas de vida e sofrimento. Para encarar os anos 80, ele improvisou um mullet de responsa, Mauro Elovitch. Com grandes cervejas, vem grandes podcasts. E o nosso garoto do futuro, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, no programa de hoje, vamos ao encontro da minissérie História de Vida, Chip Zdarsky e Mark Bagley. Um conto em que o Homem-Aranha de fato viveu, não sofreu qualquer reboot, onde descobrimos que, em tempo real, o grande poder e a grande responsabilidade podem trazer fardos ainda mais pesados. Chip Zdarsky é o nome artístico do cartunista canadense de 44 anos, Steve Murray. Até 2014, ele costumava publicar material de humor num jornal de Ontário chamado National Post. Ele assinava com o pseudônimo Todd Diamond a coluna Extremely Bad Advice, Chip Zdarsky. Na verdade, nem é um pseudônimo, é uma persona que ele inventou e decidiu incorporar a carreira dele nos quadrinhos. Ele disse que queria ter uma persona cartunista triste, que vivesse no porão da casa da mãe, pintasse esculturas por uns trocados e tivesse ordens de restrição ação contra ele. Seria um cara sem noção, que a maior parte do tempo não sabe o que está fazendo, não teve sucesso na vida e decide bagunçar as coisas. Isso quer dizer que, se você vê-lo fazendo graça no Twitter ou em gravação de podcast, nu ou de roupão, ele quer que você acredite que é só um personagem, tipo um Jim Carrey vivendo um Andy Kaufman. Bom, não sei se é para tanto, mas Zé Graça ou não, ele faz parte dessa nova geração de roteiristas da Marvel, e vem ganhando notoriedade não por palhaçada, mas por gibi mensal honesto, né? Ele desenhava a premiada Criminosos do Sexo, né, que a senhora Devi está devendo a conclusão. Fez o gibi mensal Peter Parker Homem-Aranha, que rendeu Eisner com a edição 310, e tem 7 alguns com o Maurício e o Marcelo aqui. Tem um gibi caríssimo dos Invasores, que a Panini acabou de lançar, né, aquele grupo do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, e está atualmente fazendo um run excepcional com o Demolidor, que já conta com 3 encadernados publicados aqui no Brasil, inclusive indicado ao Eisner de 2020. Senhores, Chips Zdarsky é tudo isso, ou estamos superestimando esse roteirista? O que é que vocês acham que tem de diferente no texto dele? Quem quer fazer as honras? Ah, eu gosto. Assim, do que eu li dele, eu fiquei realmente muito impressionado. A qualidade dessa história de vida que a gente vai falar hoje é excepcional. É a melhor coisa que eu li do Homem-Aranha em muito tempo, nas últimas décadas. Junto com as minisséries do Hickman, nos X-Men, foi a melhor coisa que eu li ano passado. Tô adorando o run dele no Demolidor. E, assim, como prospecto, como um autor em ascensão na Marvel, eu acho que ele não podia estar melhor. Eu falo dele já tem um tempinho. Peço até desculpa aos amigos por ser chato em relação a isso no Twitter. Mas eu acho que ele é parte de uma geração muito boa que chegou na Marvel depois de alguns problemas aí de ego até de alguns escritores que queriam ser mais editores do que escritores. A Marvel conseguiu botar de certa forma, pelo amor de Deus, não tá escrito em pedra isso não, mas a Marvel conseguiu botar alguma ordem na casa. E trouxe aí, né, tanto o Zdarsky quanto o Don Cates, A Ewing, o Matt Rosenberg, que fez os X-Men recentemente também. Enfim, tem uma galerinha aí escrevendo umas coisas muito boas, que você pega aqui e ali, eles se conversam muito. Você vê um participando da história do outro, como o Zdarsky fez um trechinho aí do Doutor Estranho do Cates, que é muito engraçado também, né? E, pô, bicho, eu acho muito legal essa sincronia deles, assim, porque tanto uma coisa reflete na outra e dá uma coesão maior, quanto tem aquelas pequenas gags ali, né? Um bota o outro na história, uma coisinha assim, que é legal você ver depois de tanto tempo de um desconjuntamento editorial tão grande, que parece que cada título é uma ilha, né? E que eles não se comunicam. Eu acho muito bacana isso. E tem uma coisa engraçada, Luigi, que o Zdarsky, ele começou a aparecer mais no fórum do Warren Ellis. Eu não sei se você já está podendo falar do Warren Ellis ou ele está eternamente cancelado. Ah, que pode. É que não tem essas besteiras, né? As duas anteriores. Se você começar a agradecer a Todes, eu saio do programa. Deus me livre. O Maurício, ele era um dos que, sabe, assim, esse alter ego aí dele, né, de raiz, meu, de porão de casa de mãe, surgiu aí, né, no fórum do Warren Ellis. Ele é criador de casa no fórum do Warren Ellis. É. Lá ele ficou amigo do Faction, né, foi quando eles começaram a parceria dele em Criminosos do Sexo, e nessa aí que ele foi fazendo contato com outros escritores, com outros artistas, e foi crescendo no meio. O Faction tem um papel muito grande aí, esse crescimento dele, né, no mercado. Enfim, é essa persona mesmo que se tornou o escritor famoso e que conseguiu chegar na Marvel aí com bons runs também, como o Mauro falou. Também tô adorando o Demolidor dele, tem Invasores. Eu lembro também o Don Cates e o Ryan Stegman, que é a equipe criativa do Venom, tem um podcast, né? Eu nunca mais ouvi, mas eu ouvia de vez em quando, e teve um episódio que o Chip Zdarsky hackeou o podcast e é todo dele falando, ele ligando pras outras pessoas. Ele liga pro Mark Waid, liga pra Gayle Simone, liga pra vários escritores de quadrinhos. Assim, a princípio eu achei que era brincadeira, mas não, ele tava ligando mesmo pras pessoas, enchendo o saco deles, dizendo assim, fale um pouco de mim, por que você me acha tão incrível, sabe? É do personagem, mas é divertido demais, pô. Faz parte mesmo da coisa, né, da história toda aí. Cara, ainda bem que ele não ligou pra mim, viu, Maurício? Eu queria ver ele ligando pro Jamerson. Sabe por quê, cara? Eu vou falar muito na boa já, assim, pra, até pra entenderem aí. Não é que eu não gosto dele, muito pelo contrário. Eu acho ele um cara legal e importante pros quadrinhos, né? Eu só não acho ele brilhante. Eu acho ele nem perto disso, cara. Ele faz um arroz com feijão, que às vezes até me cansa um pouco, porque eu tava lendo essa série dos invasores aí, e uma hora me perdeu, cara, assim, né? Eu gosto, mas não idolatro, é isso que eu quero dizer. Eu até coloco ele aí numa... Vocês me desculpem quem gosta, mas eu acho ele terceira divisão, cara, assim, né? Eu acho a primeira aqueles medalhões consagrados que ainda trabalham, né? A segunda é esses caras aí que o Maurício não gosta, o Hickman, o Tom King, que tem já uma expressão maior, né, meu? A verdade é essa. O Regi falou isso só pra ver se dá um AVC no Maurício. Já citou os dois, o Maurício já tá espumando pela boca em casa. Né? E aí eu coloco essa meiuca aí, né? A meiuca que eu vou chamar da seridão, né, meu? Que é esses caras... é esses caras aí que estão... Na verdade, são eles que estão mantendo alguma coisa interessante nos quadrinhos, esses tempos difíceis. Mas não é nada, nada, nada brilhante, cara. Assim, é uma coisa convencional, que eu não acho que vai ser memorável e inesquecível, mas é um trabalho bom, cara, né? Não é ruim, né? Mas não é espetacular, cara, assim, não consigo ver nada assim de brilhantismo, assim, foi o que eu falei, eu acho hoje, eu acho que até pela repercussão que eles causam, o Hickman e o Tom King aí um degrau acima, cara, deles. E esses daí estão bem abaixo dos medalhões que eu falei, né? Assim, o Grant Morrison, por exemplo, fazendo aquele Lanterna Verde protocolar, que às vezes parece que vai agradar só ele mesmo, cara, eu vejo mais, assim, expressividade e originalidade do que essa turminha aí da terceira divisão, que pode vir até aparecer alguma coisa grande, importante, legal, né, meu? Eu só não sei como que eles vão fazer isso com aquele Deus Venom, assim, por exemplo, entendeu, cara? Assim, acho que a matéria-prima aí, a argila aí, não é de qualidade, cara, assim. Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu vou pelo que o Reginaldo falou agora, assim, eu gosto do Zdarsky, mas assim, ele realmente ele não reinventa a roda, né? Talvez por ser assim cartunista, assim, o texto dele, acho que deve ser bem mais claro, né? Mais objetivo, assim, deve ser acho que um diálogo mais papo reto, assim, com o artista, assim, mais fácil, né? Como que o Frank Miller costumava ter com os outros desenhistas, aí não, acho que não tem firula, assim, não tem fetiche, assim, por um estilo de grid, né, sem splash page, assim, com texto fragmentado, né, ela é fiel, né, à estética que tá posta, assim, num gibi, né, assim, quando ele herda, né, por exemplo, o Demolidor dele, né, ele herda o personagem do Run do Charles Soule, ele honra tudo que o autor predecessor fez, né, e sempre faz o personagem transitar em linhas guias que o leitor já tá familiarizado, né? Mas não são necessariamente repetitivas, né? O que eu quero dizer é que ele cria dentro daquele mundo, né? Com as regras daquele personagem e com o tipo de página tradicional que você já está habituado, né? Essa volta toda para eu dizer que, resumindo, eu acho que ele faz, assim, um gibizinho honesto. E eu acho que para mim tá bom demais, bicho. Eu acho que tá bom demais, assim. Eu não gosto, assim, de autor espalhafatoso, né? Ô, Luigi, mas você... Eu nem sei que adjetivo que você usou para descrever o Demolidor dele. E eu te digo o seguinte, viu, cara? Não é fogo amigo não, viu, cara? Mas é... Eu acho, assim, não chamou minha atenção, cara, por exemplo, entendeu? Eu acho ele, assim, nível da fase do Mark Waid aí, vamos falar, no máximo, entendeu? E quando, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, até uma comparação besta, que nós estamos falando aí também um pouco de gosto pessoal, né, não é? Mas vamos lá, né, só para eu completar o raciocínio, assim. Eu lembro que quando o Demolidor do Bendis começou a aparecer, cara, você falou, opa, né? Eu digo assim, o leitor, assim, opa, isso é bom, hein, cara? Isso é diferente o que tá acontecendo aqui. É uma outra pegada, é uma coisa muito diferente, sendo que, assim, também não é... Tinha a fase consagrada, né? O Demolidor teve fases fabulosas. Quando chegou o Bendis, era bom também, mas não se comparava. E ele até teve, acho que seus momentos aí, assim, bem acima da média, né? A fase do Bendis no Demolidor é um caso à parte, até que merecia se aprofundar até para descrever ela. Mas depois, assim, o Demolidor do Wade e agora esse Chip Zdarsky, é a mesma coisa, cara, assim, né? Não vejo muita diferença, não, cara. No máximo, foi o que eu falei, no máximo ele chega aí. Até agora, o que eu vi foi isso, cara, assim. Eu não consigo, eu vi que você falou alguma coisa, assim, de excepcional, de espetacular, alguma coisa, assim, que eu já falei, assim, opa, não acho isso, hein, meu? Eu acho ela bem, bem mesmo, assim, morninha, assim, tá? Desculpa aí monopolizar a minha opinião, mas é só pra tecer um contraponto aí, que eu vejo. Ele também é muito garotão, viu, meu? Essas piadinhas de podcast. É muito garotão, assim, meu. Acho que tem que mostrar mais serviço ainda. Né? Pelo menos pra me convencer, cara, aí, né? Mas realmente é só a minha opinião ainda. Pra agradar o Regi, vai ter que deixar uma barba bem grande crescer, um cabelão, adorar um deus serpente e fazer umas coisas bem legais. Não, eu também eu não coloco na genialidade, não. Inclusive, eu sou contra até essa coisa de que tal coisa é genial, é maravilhosa, tem que ser, né, a melhor coisa dos últimos tempos, da última semana. Eu gosto muito do caixão de fábrica mesmo. A gente tava conversando em off aqui, eu lembrando do Gary Conway. O cara escreve desde que tem 14, 15 anos. Tá até hoje aí, tá velhinho, tá tocando terror no Twitter, às vezes alopeando demais. Mas quando ele faz uma coisa, tenta entregar pra Marvel, coisas legais. Aquela fase do Carnificina foi muito bacana, com uma pegada assim meio de horror. A gente falou aqui do Renovando os Votos também, que é legal, em off, né? E, assim, eu acho que a gente precisa desses caras, chão de fábrica, assim, sabe? Feijão com arroz mesmo, pra levar esses títulos, que tem 50, 60 anos. Muita coisa vai ser derivativa mesmo, mas que vai dar uma vontade em você de voltar no mês seguinte. Eu acho que esses caras tudo que eu falei, assim, passam longe da genialidade. Eles estão guardando as coisas bacanas dele mesmo para o autoral. O Al Ewing, que o Marcelo lembrou bem até, eu tô lendo um autoral dele que é muito bom, da Boom Studios, que é lá que ele tá ganhando dinheiro. É lá que talvez veio desenho animado, veio série e tudo mais. Mas ele tá fazendo umas coisas muito boas na Marvel, assim. Pra mim, a avaliação é o seguinte, li isso aqui, curti, vou voltar mês que vem pra continuar lendo isso, e se a resposta é sim, como foi no caso do Demolitor, o Imortal Hulk do Ewing, e algumas outras coisas que dá pra você ver hoje, eu citei o Rosenberg também, que ele não tem pego nenhum trabalho grande, mas uma mini aqui, uma coisa interessante ali, é isso que conta pra mim, e nesse ponto você vai diferenciar os clássicos, as coisas que você quer ter em capa dura na sua estante, é aquele gibizinho, um garoto, um moleque, né, gibizinho arte, que você vai ler, vai curtir mesmo, aqueles seus 20 minutos ali, 30 minutos, seu encadernadinho de uma hora e meia, e pronto, bota na estante, quando você puxar de novo, você olhar a capa, você vai dizer, pô, isso aqui é legal de ler. Você provavelmente não vai ter tempo de ler, porque as contas não param, seus filhos estão precisando de atenção e seu trabalho também, mas é gostoso essa leitura, e nesse ponto eu tenho que dar valor pra esses caras aí, eu acho que tava faltando muito isso, por ter muita pretensão, aquela galera ali do Faction, o Bendis até, a partir de certo ponto, houve uma necessidade, assim, de superestimar tudo, sabe, ser tudo sensacional demais, e não é assim, até quando você pega um Iron mesmo, que vai fazer uma farofinha ali, um feijão com arroz nos Vingadores, e te diverte, que zorra que eu tô lendo, né? Como o Luigi também off falou aqui, né? Vocês perceberam que estão falando esse absurdo em voz alta? Pô, mas é legal, curti ler isso. Então, pra mim, é o que tá valendo. Olha, a minha pegada é mais ou menos a do Maurício. Eu acho que o bom gibi é aquele que te diverte. E esses caras, eles sabem fazer gibis bem divertidos. É lógico que é legal de vez em quando você ver algum run que vai te falar, porra, aqui tá vindo um negócio diferente. Olha, isso aqui tá mudando. Igual o Bendis fez um Demolidor, igual, na minha opinião, o Ewing tá fazendo sim com o Hulk. O Ewing tá fazendo um negócio muito diferente com o Immortal Hulk do que veio ser sendo feito há muito tempo, então eu não acho que ele entra muito nesse balaio, não. Eu já acho que é um negócio mais memorável. O que o Hickman fez com as minisséries dos X-Men também mudou a história ali das equipes, do gibi, mas tem muita coisa assim divertida que esses caras fazem. Tudo que eu li do Donny Cates eu achei divertido, gostei. Não é aquela coisa que você termina e fala, puta, perdi meu tempo com um negócio sem graça que não me divertiu. Eu acho que o Zdarsky faz um negócio divertido que prende tua atenção. O Cates faz isso, o Rosenberg faz isso, o Gary Dungan faz isso, e me diverte, sabe? Isso pra mim faz valer a pena a experiência de ler gibi. O Maurício pra mim foi certeiro, não é tudo que precisa ser histórico. É legal quando é? É. Mas quando não é, e o cara te entrega aquele arroz com feijão bem feito, vale a pena, você se diverte. Pra mim tá ótimo. Não tem que idolatrar o cara, concordo nesse ponto com o Regi, mas assim, tem que enaltecer, porque a maioria das pessoas, nem esse arroz com feijão bom não faz, sabe? O cara vai e caga num personagem que você gosta, e você fala, puta que pariu, né? Não acredito que eu tô gastando meu tempo lendo isso. Eu acho que vale a pena ficar de olho nesses caras. Até porque, diferente do Demolidor, eu não li Invasores, mas, por exemplo, pra mim, essa história de vida é diferenciado sim. é um negócio do Aranha que vale a pena entrar ali para a antologia do personagem. É uma coisa assim, embora requentando e amarrando conceitos antigos, histórias antigas, ele faz um negócio assim, tão diferenciado, tão bonito com o personagem. Eu não vi mesmo autores consagrados fazendo isso com ele há muito tempo. Já me justificando, meu, também pode ser que hoje à noite eu não vou conseguir falar Zdarsky uma vez direito, assim, meu. Vai, vocês vão, pode ser que por causa disso eu não goste dele, meu, porque tenho certeza que vai sair Zdarsky. Eu já dei uma engasgada aí atrás, não sei se vocês repararam, cara, assim, mas pode ser. Ah, eu acho ele legal, cara, não tô querendo dizer que é ruim, não, assim. Não, acho que nem cabe pôr Alan Moore na mesma frase que ele é. Não é isso, não, cara, nem quero isso. Os quadrinhos precisam andar pra frente, não pra trás, cara, né? Mas eu acho, assim, que tem caras, assim, que você compara. Eu acho que ele ainda não chegou no nível do Tomasi, entendeu? É isso que eu quero dizer. Que esse sim, cara, é um cara sólido, que tem fases competentes, assim, que você vê, né, que ela é sólida, ela não cansa. Ele já me cansou um pouco, né, embora vocês falaram aquela fase do Aranha, que eu acho legal, mas me cansou uma hora. E mesmo, olha, eu tô adorando também esse Mortal Hulk. Adorando, cara, mas ele também cansa, chega uma hora que ele cansa. Eu acho que, assim, quer ver um cara que vocês criticam mais até do que eu, porque eu gosto, eu acho o Lemire, por exemplo, né, que é um cara que tá sempre naquela tecla emotiva que cansa vocês, entendeu? Talvez esses caras precisem aí maturar um pouquinho mais o trabalho, talvez, cara, né, sem pretensão nenhuma de querer editar o que é certo ou errado, tá? Vamos para arte, Mark Bagley, um nome que seguramente todo mundo aqui viu também num gibi do Aranha, mas só que primeiramente com ele desenhando os Novos Guerreiros, né? Dizem que até hoje é um dos artistas mais rápidos dessa indústria, consegue fazer duas edições num mês com facilidade. É dele junto com o Brian Bendis o recorde no universo Marvel de maior parceria contínua, fazendo 110 edições do Homem-Aranha Ultimate. O recorde anterior era dos anos 60 de Stan Lee e Jack Kirby, né? Com 102 edições de Quarteto Fantástico. Posto isso, Marcelo, me diz aí, você acha que o Mark Bagley era o artista ideal para a história de vida? Se sim, deixa quieto. Se não, na sua opinião, quem seria? Pelo teor da pergunta do Luigi, você já vê que a resposta dele é não. Mas a minha é quase. Bom, falando muito rapidamente do Mark Bagley, né, o Luigi fez um bom resumo aí. E só uma correção, ele desenhou 111 edições do Ultimate Spider-Man. O recorde é tão grande que tem até uma a mais aí. Deve ser algum anual, alguma coisa dessa. Cara, o Bagley é um cara que todos nós, na nossa geração aí, dos 30, 40 anos, mais ou menos, aprendeu a ler todo mês as mensalzinhas da Abril, especialmente nessa fase fatídica aí de Saga Clone, Morte da Tia May. Ele desenhou tudo isso. Sempre achei um artista que me enchia os olhos. Ele e o Eric Larson daquela época eram os caras que eu olhava assim na edição e pensava, caramba, esse mês vai ter alegria, né? Eu lembro de não gostar tanto do Sal Buscema naquela época, mas eu tava errado, depois eu aprendi a apreciar. Mas quando eu era adolescente eu não gostava tanto quanto depois eu passei a gostar. Então meus nortes ali naquela fase era Bagley e Eric Larson mesmo, né? Até um pouco mais que o McFarlane, que eu demorei um pouquinho também a entender direito. Agora, é engraçado porque o Bagley ao longo dos anos ele foi virando um pouco uma figura que ninguém lembra, que ninguém cita com tanta pompa, porque eu acho que ele também trabalhou demais, né, cara? Trabalhou demais, assim. Desenhar 111 edições de uma mensal, volta e meia fazer uma outra coisa, ele não ficou... Eu não acho que ele ficou um artista marcante, né? Não é um cara que daqui a décadas vai ser lembrado por ter feito qualquer tipo de revolução visual ou alguma coisa arrojada como o próprio McFarlane, né? Eu acho que ele vai sempre ser lembrado como um artista que trabalha muito no personagem e certamente é o cara que mais desenhou Homem-Aranha na história, até por uma questão de tempo mesmo, e pela regularidade, né? E por fazer o trabalho com muita competência, né? Entregar na data, direito, mas ele não é um artista arrojado, visionário, ele não é nada disso. O Aranha já teve artistas muito melhores que ele, porém eu acho que ele é marcante por essa sobriedade. É um artista que eu sempre gostei demais. Quase sempre quando eu penso no Peter de uma certa época, é a imagem dele que me vem à cabeça, depois, claro, da do John Romita Sr., que eu acho que é o principal aí vindo a memória afetiva de todo mundo, né? Dito isso, mais ou menos respondendo ao Luigi, eu acho que é difícil dizer quem seria um artista ideal para essa história, história de vida. Eu confesso para vocês, cara, que eu acharia que a série ganharia muito se cada edição fosse de um desenhista, só que eles teriam que ter sido escolhidos a dedo, e não só o cara da moda que tá desenhando, bombando, tinha que ser escolhido a dedo, qual que encaixava bem com aquela época. Eu acho que ficaria uma série incrível. Por exemplo, aquele anual, né, o Maurício vai me ajudar a lembrar, da fase do Tom King, em que cada trecho é desenhado ou é emulada uma época do Batman. Então, acho que o mesmo desenhista emula várias épocas do personagem para poder dar uma cara de época. Eu acho que essa série pedia isso, pedia ou o mesmo desenhista que fosse genial o suficiente para emular as épocas, ou um desenhista dedo para cada edição. O Bag, na 6, eu acho que ele diminui a força da história. Eu acho que afeta muito. Primeiro porque ele é um cara que desenha tudo muito parecido. Então, o Peter novo dele parece o Peter velho dele. E outra porque não dá para fazer esse tipo de trabalho desenhando os anos 60 igual os anos 2000, que é o que ele faz, né? Porque ele é isso que eu disse. Não é exatamente um artista arrojado. Então, eu gosto demais dele. Eu acho que é um cara que a gente devia respeitar. Porém, eu acho que para essa série, com o propósito dela, ele não era uma escolha tão adequada. Eu até pergunto o motivo da Marvel ter definido ele. Porque se for por ele ter desenhado muito Homem-Aranha ao longo dos anos, não é exatamente a melhor justificativa, né? Então, seria essa uma resposta meio em cima do muro, assim. Eu acho, adoro os desenhos da série, acho muito, muito bons, mas eu acho que o impacto dela diminui substancialmente por causa disso. Olha que contradição. Não, eu vou na mesma linha que você. Eu gosto do Bagley, eu gosto principalmente, né, pela época do Ultimate, sabe, questão de memória afetiva e tal. Gostava dele desenhando lá o Aranha Ultimate. E eu acho que foi uma baita oportunidade que a Marvel jogou no lixo. Essa história pedia uma coisa caracterizada por época. Ela merecia uma coisa a mais. E você tem disponíveis vários artistas que foram importantes aí para a história do Aranha, que poderiam ter entrado nas suas épocas respectivas, né? Então você pegava ali na década de 60 alguém que emulasse ali o traço do Ditko ou do Romita Sênior. Você botava, né, nos anos 80, o próprio Todd McFarlane, cara, convida o cara, faz uma homenagem. Ele foi tão marcante pra época, né, com o Venom, com tudo. Traz ele aí pra fazer a década de 80, bota o Romitinha lá na década de 90, também é outro artista emblemático e é até uma homenagem ao pai dele. Traz o Mike Zeck. Poxa, era pra ter sido assim, como a história é um evento do Aranha, é uma amarração de tudo que o personagem já passou de uma maneira coesa, nada mais bacana do que se eles tivessem convidado artistas que marcaram época ou então pessoas que emulassem bem o traço dos artistas emblemáticos para cada década. Então, assim, realmente é um desperdício de potencial que atrapalha a história, assim. Você fica pensando quanto que ela poderia ter sido melhor se tivessem tido essa concepção. E eu concordo também com você, assim, o Bagley, por mais que eu goste até do desenho dele, ele não sabe definir bem essa passagem de tempo, né? Você não vê de uma maneira clara o envelhecimento do Aranha que essa história pedia. Eu fico me perguntando, Mauro, o que leva um editor, assim, a receber um roteiro desses, assim, bicho, cheio de potencial, né? Até a brilhante ideia de escalar o Mark Bagley, bicho. Porque, vejam vocês, eu não acho ele ruim assim. Desde os anos 90, você lê qualquer gibi dele sem engasgar. Mas é aquela coisa, bicho. É uma arte, assim, protocolar, sem inspiração, sem alma nenhuma, bicho. O Marcelo falou isso sobre marcante. Cara, eu desafio vocês a tentar assim, de cara, dizer isso. Uma arte marcante, assim, uma página marcante do Mark Bagley. Não tem, velho. Não tem. Eu acho que é o clássico caso do gibi, o História de Vida, assim, com um texto, assim, superior ao que está desenhado, assim, muito superior, assim, eu concordo com vocês, assim, embora eu não goste muito, assim, de gibi antologia, eu sempre gosto mais aquela coisa em preto e branco, um artista no gibi inteiro, mas, assim, eu concordo, assim, com isso de um artista emular exatamente os estilos de épocas. Nessa pegada fofiqueira, assim, de dizer, assim, quem eu acho que caberia direitinho, assim, encaixaria direitinho nesse estilo, assim, eu me resolvi com o Alex Maleev, assim, fazendo tudo. E quem viu, assim, a brincadeira dele com estilos diversificados, assim, naquele arco do Demolidor, do Brian Bendis, né, Era de Ouro, sabe o que eu tô falando, né? Ele brinca com retícula, ele transita, assim, às vezes em preto e branco. Cara, eu acho um máximo esse arco. Por sinal, um dos meus favoritos do Random Bands no Demolidor. Enfim, eu acho uma pena, assim, porque essa história podia ser muito mais, assim, como o Mauro falou, com um artista, assim, mais diferenciado. Eu vou muito por isso aí que o Mauro falou. Eu concordo, pra mim, esse é um título perfeito pra você fazer isso. Colocar diversos artistas no meio da história, muito mais até do que outros títulos que a gente viu que são nessa pegada aí. O Bendis gosta de misturar uma porrada de artista por edição. Recentemente ele fez isso na Legião. E eu acho que não casa, sabe? Ah, é legal, é homenagem, isso e aquilo, mas é o produto em si que vai ser entregue ali, lido e fica na memória, na estante, não diz muita coisa. Aqui eu concordo com o Mauro, porque pra mim tinha que ser alguém que emulasse mais os estilos. Eu gosto do Bagley também, ele é aquele cara feijão com arroz, como a gente falou aqui em relação aos autores, né? Não vai atrasar, vai fazer suas 12 até 14 edições, às vezes, num ano só. Eu acho que ele envelheceu bem, ele deu uma caída nos últimos anos, mas voltou a melhorar aqui, não sei se é mérito do arte finalista, que também é muito bom. O John Dell é um cara que já finalizou até o Howard Porter na época da Liga da Justiça, e ele dá uma chapada assim no desenho, no sentido de deixar o traço mais coeso. Apesar do Bagley estar com uma coisa assim dos rostos tortos, né, há algum tempo já, e ele não conseguiu resolver isso aqui. Apesar do John Dell já ter experiência com o rosto torto que o Howard Porter desenha também. Então, acho que foi por isso que escalaram o Dell. Eu acho que, pô, a Marvel tem gente na casa que conseguia emular essas artes, sabe? Se não pessoas, essas mesmas pessoas que desenharam na época, acho difícil um McFarlane voltar, como disse o Mauro aí, mas eu vejo assim, por exemplo, o Marco Martin fez algumas capas alternativas e já desenhou alguma coisa da Mensal do Aranha também, e o comecinho do Demolidor do Wade é com ele, podia fazer umas coisas assim, e o Chris Samney também faz umas artes legais, principalmente pra esse comecinho, o traço mais simples, mais dítico, até puxando pra um Bucemão, assim, um Bucemão não, um Romitão, né? Agora, tem o McNiven também, eu desci o pau do McNiven na morte do Wolverine, o retorno do Wolverine agora, porque ele tava tentando imitar muito um Barry Wilson Smith, e a cada página ele ia caindo a produção, porque o prazo ia chegando. Mas se não tem prazo, é uma mini que tá fora da cronologia, outros títulos não dependem dela, e dá pro cara assim, ó, bicho, tem um ano pra fazer isso aqui, tem um ano e meio, sei lá. O Javier Rodriguez também, que fez o História do Universo Marvel, é um cara muito versátil, ele tem umas páginas na Marvel 1000, que você vê como ele brinca bem com quadros, com aranha. Enfim, tem muita gente boa hoje na Marvel que seria capaz de emular histórias assim. Eu deixo uma história com cada um e cada um se vier lá. Mas eu não gosto do Bagley aqui, apesar de curtir muito o Ultimate dele, Novos Guerreiros dele. Adoro Novos Guerreiros. Quem quiser pode jogar pedra em mim aí, mas adoro Novos Guerreiros até hoje. Mas não casou mesmo. Aí eu assino embaixo de tudo que vocês disseram e o que vão dizer ainda. E principalmente, uma coisa que eu critiquei desde que saiu aqui, é que... Saiu aqui não, né? Saiu lá fora. Os designs dos uniformes não tem a ver com aquelas épocas. Relendo agora pra gente gravar, eu percebi que ele teve um cuidado, assim, principalmente na história que eu vou falar, né? De ver as vestimentas dos personagens daquela época, fazer um trabalho de pesquisa mesmo, os policiais como eram vestidos naquela época, a roupa do Harry Osborn, que muda muito ao longo dos anos. Ele respeitou isso e tudo mais, mas é isso, é o que vocês falaram, o Peter dele não muda, fica com uns traços a mais no rosto assim pra dizer que é expressão, mas não muda. E esses visuais assim, não tem a ver, sabe, aquelas placas de metal nos anos 70, aquele acolchoado nos anos 80, aí vinha o uniforme negro, não me cativou não. Acho que merecia uns redesigns legais assim, até pra marcar mais a passagem do tempo, mas esses que foram feitos, pra mim é onde a história me perde, onde a arte me perde, na verdade. Eu vou pegar só uma deixa de uma coisa que o Luigi falou, bem rapidinho. O Luigi fez essa idealização, né? Cai uma história pro editor, o editor escolhe o Mark Bagley, né? Que é uma questão mesmo, assim. Mas é porque eu acho, e aí eu acho que eu dou a deixa pra gente entrar na série, que essa série, ela talvez não tenha tido essa importância toda. Eu tenho essa sensação, primeiro, por essa escolha um pouco... De novo, meu problema não é o Mark Bagley, meu problema é ele desenhar todas. Eu acho um exagero. Mas a série me parece um produto muito formatado para sair mais rápido do que talvez o projeto dele pedisse, assim. Sabe, o que eu quero quero dizer o seguinte, ele não me parece uma obra que o editor olhou e falou, nossa, nós vamos publicar aqui o grande trabalho do Homem-Aranha da década. Parece uma história que o Chip manda, né, ou foi encomendada a ele, enfim. Um editor lá, o editor do Luigi, gostou e falou, legal, isso daqui, vamos publicar em 6 edições. Tem um desenhista que vai entregar sem atraso e bora pra frente. Ela me parece ter sido vendida um pouco como um projeto rápido, sabe? Que homenageava o Homem-Aranha, que ia agradar fãs antigos e que precisava sair sem nenhum grande transtorno, assim. Então, me parece que não foi dada uma grande importância a essa série, o que explicaria uma certa despreocupação de pensar bem como isso ia ser apresentado, desenvolvido, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se 6 edições não é pouca, acho a história apressada, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Eu entendo que é uma por década, mas eu me pergunto se essa seria a melhor estrutura. Então eu acho que a Marvel não deu essa importância toda para essa história como talvez alguns leitores deram. E isso explica essa coisa meio, bota um artista que vai cumprir o contrato, o cara é bom, ninguém vai reclamar também e manda pra frente, sabe? Eu tenho essa impressão. Fronte doméstico. Amazing Fantasy 15 de agosto de 1962. Primeira aparição do Homem-Aranha. Na regra do jogo, em História de Vida, foi também o período que marcou a picada da aranha radioativa e o início da amaldiçoada vida dupla do jovem Peter Parker. O gibi começa em 1966, ele tem 19 anos de idade, está cursando a universidade, ele já veste a máscara do aracnídeo há 4 anos e começa dizendo num recordatório que sente que está ficando cada vez melhor nisso. A outra regra do jogo em História da Vida é que o cenário é bastante reconhecível, a gente já esteve nele, né? Mas o Zdarsky sempre faz uma subversão da história oficial. Vamos dizer, é um what if com atitude, né? Acho que com culhões, né? Maurício, é contigo. Começa os trabalhos comentando essa edição. Por fim, para fechar seu raciocínio, diz qual foi, na sua opinião, o fato mais marcante da cronologia oficial nos anos 60. Só para contextualizar para o ouvinte e não ficar repetitivo, essa pergunta vai ficar implícita em todas as décadas daqui para frente. Quem for fazer seu respectivo comentário vai pontuar ele com um fato marcante da vida do Homem-Aranha. É, como o Luigi falou, a gente começa em 66, né? O Aranha estreou em 62, então ele já vai dizendo aí que são 4 anos. A gente vai perceber aí, mais forte até nesse comecinho, essa ligação com as datas, que o Zdarsky fez uma pesquisa muito legal. Eu acho que faltou pesquisa em algumas coisas, mas nisso é bem legal a história, que essa passagem do tempo bem regradinha mesmo. Tem uma régua aqui mesmo, é uma linha do tempo centimetrada. Por exemplo, logo quando a gente vê o Peter na primeira vez com o Homem-Aranha se balançando por Nova York, tem no fundo um cartaz do filme, um filme que o Marvel adora, e vocês já falaram aqui nos capistas, que é Três Homens em Conflito, um baita filme que estreou no ano de 66 também. Mais adiante tem uma referência também do JJ a The Monkees, que também é uma banda que gravou seu primeiro disco em 1966. Então essas coisinhas assim que vão chamando a atenção quando a gente pega pra reler e vai olhando os detalhes. Tem mais uma porrada de coisa, só pra registrar essas duas aqui. Eu acho legal porque ele coloca nos anos 60 mesmo, a gente vai ver aqui algumas coisas que são recorrentes, tanto no quadrinho da época do Aranha, né, quanto na época em si. Como, por exemplo, o Peter trocando de roupa na árvore logo no comecinho, que é uma coisa que acontecia demais nessa época. Ninguém olhava para as árvores, não tinha câmera na rua, né, não tinha gente com celular na mão, então ficava mais fácil de guardar a sua identidade secreta. E aí a gente já vai direto para essas brigas no campus da universidade, para State, que também a gente cresceu lendo teia do Aranha. É uma cena comum, a gente via o Peter interagindo com uma porrada de gente, muitos personagens negros, o que é uma raridade na época, ainda que coadjuvantes. E basicamente essa primeira história aqui é o resumão da década de 60 mesmo, a primeira década do personagem, e que vai dar um apanhado legal aí no romance dele com a Gwen, já há ali uma chama, apesar de algumas discussões, o Flash Thompson indo pra guerra do Vietnã, que é uma coisa que é bem forte nessa edição aqui, e que pra mim é a primeira guerra de mudança, né, nesse What If com culhões, como o Luigi definiu, que é esse fio condutor da guerra, como divide os heróis e acaba sendo quase que uma guerra civil ano zero, né? E aí o Peter tá dividido porque, assim como o Peter vê o Capitão América como um cara de honra, um cara que ele vai seguir o modelo de pensar o que o Capitão faria na briga dele com ele mesmo, se ele deve servir também na guerra, se ele deve ir pra lá, porque tem heróis já se metendo na guerra, o Tony Stark, o Homem de Ferro está na guerra lá dos Estados Unidos, ele vê o Flash Thompson se alistando também, o amigo barra inimigo dele desde pequenos, se alistando, e ele diz, né, Flash, por que, é que você tá indo? Ele diz assim, ah, porque é o que o Homem-Aranha faria. E ele mesmo tá em dúvida do que ele faria, né? A gente vê algumas rimas aqui, algumas coisas adversas, como por exemplo, a gente logo na primeira edição do Homem-Aranha, da Amazing Spider-Man, o Homem-Aranha tenta entrar no Quarteto Fantástico. Aqui ele não vai fazer isso, ele não vai participar, mas ele vai ter uma relação com o Reed Richards, né? Já que não tem um Quarteto Fantástico mais, por conta também dessas deviações na história que o Zdarsky apresenta. A gente vai ter a origem do confronto dele com o Duende Verde, outro fio condutor da história. Uma luta muito bacana, assim, como eu falei, né? Vai ser bem um resumão mesmo, tem várias elipses ao longo dessa história. E a gente vai ver esse primeiro confronto com o Norman Osborn, que vai ser praticamente o único confronto do Homem-Aranha com o Duende Verde, uniformizados, todos paramentados, como a gente viu por décadas nos quadrinhos. E acaba isso com a grande diferença na história aí, né? Apesar de a gente ter o mesmo final, o Harry Osborn sem saber o que é que tá acontecendo, o Norman acaba perdendo a memória e vai preso, porque existem mais consequências nessa realidade aqui, e vai se ligando os pontos de que ele é o Duende Verde, e a gente acaba com um Norman preso, amnésico, um Homem-Aranha ainda dividido pelo seu papel lá de poder e responsabilidade, e uma grande surpresa que é o Capitão América também entrando na Guerra do Vietnã. Eu confesso que quando eu li da primeira vez achei estranho dar tanta atenção assim ao Capitão, à guerra e tudo mais, sendo uma história de vida do Homem-Aranha. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai comentar ainda essa noite, que vai bem contado aí ao longo das 6 edições. E como você perguntou, Luiz, o que é que eu achava assim, um momento mais impactante pra mim, o mais importante dessa década, que é a primeira do Aranha, né? Eu vou te dizer que é a Amazing 50. Tem muita coisa memorável aqui, eu lembro de ler muita coisa antes daquelas Spider-Man Collection, que vinham com VHS do desenho do Homem-Aranha, que a gente comprava em banca, eu tinha que encomendar pelo telefone, mandar cheque pelo correio. Olha aí, história de vida, Maurício Danton. Caríssimo isso daí na época. Eu tive os 3 primeiros, depois ficou caro demais. Eu não comprei nenhum, aí décadas depois, história de vida, eu comprei um sebo, tudo usado. E aí eu não tenho tanta ligação assim com essa primeira fase, sabe, com o Ditko e tudo mais, li essas histórias já depois, assim, em retrospectiva mesmo. A minha ligação maior com essa primeira fase do Aranha é com a fase já do Romitão, né, que assume ali quando o cisma entre o Stan Lee e o Ditko se torna impossível de superar. Então o John Romita Pai assume o gibi e tem pra mim os melhores momentos assim, dessa época pra mim. E pra mim é a Amazing 50, que é o famoso Spider-Man No More, né? Que saiu aqui recentemente pela Salvati também, com uma capa preta dessa. E que aprofunda de uma forma que foi copiada muitas vezes depois em outros personagens, esse drama entre o ego e o alter ego dos personagens, com aquela cena clássica dele deixando o uniforme na lixeira e andando, né, desolado, porque não consegue ter uma vida como Peter Parker sendo o Homem-Aranha. É o grande dilema, né, o grande desespero do personagem desde sempre, que pra mim foi o que marcou a minha leitura ao longo dos anos todos. Não que eu me identifique com isso, sou só eu mesmo, mas que é uma coisa que sempre foi um atrativo do personagem. Se o Homem-Aranha não sofrer, não é o Homem-Aranha. Apesar de que todos concordamos, ele sofreu demais na mão de péssimos editores e escritores. Eu acho um grande mérito essa diferenciação que você já começa a perceber desde a primeira história, que as coisas pesam mais aqui nesse história de vida do que pesava na cronologia normal, né? Então o Vietnã, ele era tratado assim, o Stan Lee já foi visionário para a época, a trazer questão de mudança cultural, o impacto da guerra na cultura americana, mas nunca aconteceu do Homem-Aranha cogitar de ir para a guerra, né? E aqui, como o Zdarsky tenta trazer uma perspectiva mais, entre aspas, realista, com envelhecimento de personagens, com amadurecimento, com consequências do que acontece no mundo real, você vê todo esse dilema dele, de enquanto jovem e tinha a imprensa, né, a mídia batendo na necessidade, né, inicialmente de se alistar, de combater o comunismo, de ser patriota, e por outro lado depois vem a contracultura, tal, né, os movimentos contra a guerra, mas enfim, você vê o Peter incorporando esse dilema, né, essa dúvida de se ele deveria ir ou não para a guerra, que deve ter passado pela cabeça de muitos jovens da época, ainda mais ele tendo todo esse poder dele e vendo, né, o Capitão América indo, né, que era em quem ele se espelhava. E muito bacana também, assim, você ver essa perspectiva realista. Eu acho que o ponto deles terem colocado o Capitão América aí, né, além de ser um gatilho para uma futura guerra civil, é você mostrar que essa perspectiva, essa coisa que já tinha no Capitão América e que aflora na Guerra Civil, né, no, nos quadrinhos tradicionais, de olha, eu defendo o que é justo mais do que o governo diz que é justo, já estava nele desde essa época, né? Então você trazendo, né, o personagem também com uma linha de vida, ele não iria aceitar ir para o Vietnã e ver os americanos queimar vilas, matar crianças, era o tipo de coisa que ele não iria incorporar dentro dos ideais dele. E era óbvio que ele iria se revoltar contra aquilo, tendo a linha do que o personagem é. Então foi muito legal, assim, o Zdarsky que já me conquistou nessa primeira edição, com essa perspectiva diferente que ele trouxe para os personagens, e até em pequenos detalhes, sabe? Você vê, por exemplo, na relação do Aranha com o Flash, né? Ele era, o Flash era um bully, ele, né, tornou a vida do Peter no colegial um inferno, e aí, quando eu comecei a acompanhar as histórias do Aranha, em retrospecto, né, pela Teia do Aranha, a gente começa a pegar na fase em que o Peter já está desenvolvendo uma amizade, que eles já ficaram mais maduros, e que ele está desenvolvendo uma amizade com o Flash volta como veterano de guerra e tal. E aqui você vê assim, tem aquele negócio, sabe, o Aranha, ele já quer se aproximar mais do Flash, mas ele não esquece que ele foi vítima de bullying, ele é sarcástico com o cara, e aí ele mesmo fala, ó, agora eu posso me defender, eu fui sarcástico contigo numa hora que eu não precisava ter sido, mas porque a gente tem todo esse histórico ali pra trás, sabe? Então você já vê uma maturidade do personagem, você vê que ele não é um altruísmo tanto quanto dos quadrinhos que, olha, ficou pra trás e agora nós somos amigões. Não, cara, assim, ele já simpatiza com o Flash, tal, mas ele não esqueceu todo um histórico de bullying, de ranço que ele tinha do Flash que ele tava tentando superar. Então achei assim, poxa, muita sacada bacana já nessa primeira edição. Ô, Mauro, só pra complementar aqui uma coisa que eu esqueci de comentar. Gosto muito dessa frase, dessa passagem da festa aí, da despedida do Flash e tudo mais, e isso me lembra também uma outra coisa que o Zdarsky repete na história, que é pegar esses momentos históricos assim. Há uma ligação grande do leitor, dos criadores do personagem com essa despedida do Flash, né, que também apareceu em Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb. Essa mesma história, né, contada de um outro ponto de vista, esse mesmo momento aí na história do Aranha. É, essa coisa do ranço do Peter, né, é bom lembrar, a gente, até por uma questão geracional muito bem pontuada aí pelo Luigi, não sei quem falou no início, de que essas edições, foi o Maurício mesmo, essas edições do Stan Lee e Steve Ditko, a gente teve pouco acesso a elas no período que a gente lia, né, eu lembro até hoje quando saiu Origens dos Super-Heróis Marvel, o gibizinho da Abril Jovem, que tinha a Amazing Fantasy 15, foi a primeira vez que eu li, acho que é a primeira vez que eu vi a arte do Ditko, que esquisita, né, na época eu li e falei, caramba, então Homem-Aranha era assim feioso, com o tempo que eu também fui aprendendo a apreciar. Se você pega hoje, gente adulto aí, velho, anos, né, história de vida, e lê a fase inteira, todas as, acho que 33 edições, né, Stan Lee, Steve Ditko, o Peter é um chato, assim, ele é mal educado, ele é pirracento, ele é rancoroso, ele não é um personagem agradável, né, depois é que ele foi mais trabalhado, de uma maneira mais melosa, mais chorosa, né, ele começa a perder muita gente, né, quando entra a fase aí, Stan Lee, eu vou comentar depois, todo mundo ao redor dele vai morrendo, ele fica um personagem mais empático. Na fase dele, Lee Ditko, vocês relerem, ele é essa figura babaquinha, ele entra onde não é chamado, ele tira o pé porque o quarteto não quer ficar com ele. Então ele é um personagem difícil. E aí eu acho legal que nisso, eu acho que o Chip entendeu. Porque quando ele põe aquela cena que o Peter dá uma escrotizada no Flash no bar, né? E aí todo mundo vai lá, porra, Peter, o cara vai pra guerra, vai defender seu país, deixa de ser trouxa e tal. Eu acho que ele tá emulando o Peter do Lidítico, que era muito mais esse Peter meio pelinha, assim. Eu acho isso muito legal, eu gosto, eu acho que é uma coisa esquecida. da personalidade do Peter Parker, que foi largada lá nos anos 60, mas que é muito legal que seja resgatada, mesmo que quase ninguém perceba. Ele era um Daniel LaRusso, né? É meio isso, cara. Boa. Ele era um chato, assim, entendeu? Então é isso, enfim. E o personagem foi conquistando o público assim, mas ele não era nobre. Até esse é um dos elementos que esquecem de dizer dele quando vão elogiar essa fase. Porque falam muito dele, ah, o jovem, o estudante, igual a todo mundo, não paga conta, cuida da tia. Mas o que fazia dele um personagem realmente diferente era que ele não era um Clark Kent, todo cuidadoso. Ele era um adolescente. Ele era muito chato. Mas não tão chato quanto Tom Holland. Não, jamais. Eu acho que o Zdarsky, né, ele faz uma leitura do Peter, onde a morte do tio Ben, assim, não transforma um Homem-Aranha em um herói, em um super-herói altivo, assim, com uma moralidade superior, assim, como a maioria dos quadrinhos dos personagens, assim. Eu acho que como a maioria dos personagens vende, né? Porque você age, assim, de forma egoísta, assim, diretamente contribui para a morte, assim, do seu pai adotivo, assim, num mundo real. Infelizmente, não é uma tragédia, acho, na minha opinião, que vai te tornar um ser humano melhor. Vai dar seu melhor, claro, mas no fundo, você ainda é aquele mesmo cara egoísta, assim. Porque eu acho que o Peter é assim, né? É um cara que age pelo remorso, né? O motor de propulsão dele é e sempre será a culpa, né? Acho que o Maurício falou um pouquinho disso lá atrás. Eu acho que até o senso de superproteção dele com a tia May é um reflexo da culpa que ele sente pela morte do tio Ben, né? E a gente vê nesse gibi, assim, como emerge essa faceta ressentida, como vocês já falaram, né? E é egoísta dele, né? Em ocasiões como essa, com o Flash Thompson. Porque quem vira o bully aqui é o Peter, né? E antes mais tarde, essa forma vingativa e nada altiva, como ele trata o Flash nessa ocasião, acaba virando outro tormento, né? Lá na frente, né? Na cena da visita dele ao túmulo do Flash. E isso é só o começo, né? Os anos daqui pra frente, eu acho que vão piorar muito esse Peter Parker. E tem uma coisinha, assim, que vocês não chegaram a falar, mas, assim, eu acho que a maior subversão dessa primeira edição é o fato daquele ataque, né? Clássico do Duende Verde, né? Que o Norman sabe a identidade do Peter. E o que acontece é que no final desse confronto, né? Que o Peter sai com a camisa em frangalhos, né? Essa capa é clássica. E no final o Norman, ele perde a memória, né? Ele dá um revertério lá nele e o Peter deixa de boa, né? E não, é aqui nesse quadrinho aqui do Chip Zdarsky, ele realmente ele tem aquela dúvida inicial, mas ele faz a denúncia e o Norman é preso. E se isso dá uma virada, assim, pra mim é o plot twist dessa edição. Só que ia comentar aqui, complementando o que o Marcelo falou até, eu nunca vi o Peter tão nobre assim, não. É, o Luigi vai bater mais nisso adiante, que eu já sei que ele critica, mas o Peter sempre foi um pouquinho babaca, né? A gente acaba gostando, a gente acaba levando as qualidades que a gente quer ver no herói, a gente curte o Aranha de uma maneira geral, mas ele sempre teve, ao longo de toda a sua história, até a edição do mês passado, que eu ainda não li, o seu quezinho babaca, egoísta de, não, eu vou ter que fazer do meu jeito, até nessa suposta nobreza dele de assumir a responsabilidade por tudo, ele é egoísta muitas vezes, ele é precipitado, ele não ouve, e acaba fazendo muita merda. O Zdarsky vai aproveitar isso aí em alguns momentos mais pra frente, e eu acho legal como ele faz isso, não subverte dizer assim, olha como esse cara é babaca, ele mostra a babaquice, é diferente. Cara, eu acho que vocês estão julgando Peter de um pedestal. Velho, se vocês tivessem sofrido bullying o colegial inteiro, de repente vocês tivessem superpoderes, vocês iam dar um super cuecão no Flash, ele ia ficar pendurado no topo do colégio e vocês iam ficar lá embaixo dando risada dele. O Peter é nobre, sim, cara. Ele segura muito a onda. Às vezes ele estoura. Eu não sei. O Zdarsky explora mais as consequências disso. E eu acho, né, foi o Marcelo que falou e eu acho que ele tem toda a razão, o que move o Peter é a culpa. Tudo na vida dele dá merda. Ele é um cara cagado em todos os aspectos da vida, né? Quando a coisa começa a dar certo, alguma coisa dá errado e ele se sente culpado por aquilo. E o Zdarsky explora isso muito bem, né? O quanto que a culpa acabou sendo a força motriz dele. Mas, assim, eu achei aqui no caso uma reação mais humana do que nos quadrinhos, em que, né, até pela mudança de autor, como o Marcelo colocou, o Peter era um cara que sofria bullying e, de repente, né, ele chegou na faculdade e virou um cara bacana que gostava do Flash, que zoava ele, que virou parça do Harry Osborn. Mas, pô, assim, pensa na vida real. Quem que ia querer ser amigo de um cara que te zoou o colégio inteiro? É lógico que você ia ter algum ressentimento. Por mais que ele superasse aquilo, é amadurecimento. Às vezes, muita gente que não gostava acaba virando amigo com o passar do tempo. Mas ninguém esquece aquilo, sabe? ele soltou aquilo meio involuntariamente, meio porque ele sabia que o Flash era um bully, que o Flash, ele ainda estava em dúvida pelo Vietnã, e o próprio os Estados Unidos era visto como um bully em relação ao Vietnã, ia lá para destruir um paizinho de merda no meio do nada, né, todo mundo, né, com muita tecnologia, com muita arma, contra uns Vietcongs se enfiavam em túnel. Então, assim, eu acho que ele catalisa tudo aquilo, e uma fase merda também, e outros acontecimentos ruins que já estavam acontecendo na vida dele, ele estoura ali com Flash e ele se arrepende. É muito humano, sabe? Ele não é um cara Clark Kent, que nem vocês falaram, realmente, né, um grande mérito do Aranha é ele não ser essa figura tão idealizada, mas eu acho que ele tá longe de ser um cara escroto por causa disso. Filho, responsabilidade não significa que você está sujeito aos caprichos do mundo. Todos nós temos nossas próprias jornadas. Você faz um bom trabalho aqui. Vejo isso todos os dias. Responsabilidade tem a ver com um monte de coisas, mas acima de tudo, significa abnegação e sacrifício. E vendo você se jogar no perigo, está claro que você entende ambas as coisas. Permita seu coração ser seu guia. E nos vemos em breve. Guerra de Nossos Pais. 1977, 11 anos se passaram desde a historinha do primeiro capítulo. Peter agora é um jovem adulto de 30 anos de idade. Não tem Clarim Diário. Gwen Stacy não morreu com o pescoço quebrado, né, após a parada súbita daquela queda. Nada disso. Na verdade, os dois se casaram e parece ter uma vida bem resolvida. Ele trabalha com Reed Richards, ela trabalha com Miles Warren. Marcelo, como é que isso tudo vai dar errado? Faz teu comentário sobre esse Homem-Aranha setentista. Pois é, a história se passa em 1977. Acho que é a primeira vez na minissérie que o Ben vai lidar diretamente com a morte de alguém próximo que não seja o tio Ben. A história já começa no túmulo do Flash, indicando que ele morreu em 74. Então ele tá morto há 3 anos, né? Então eles devem estar ali relembrando aí a data. E, cara, eu acho que essa talvez seja a minha edição, se eu não vou dizer favorita, mas uma das que eu mais gostei da minissérie. Eu gosto da minissérie, mas eu tenho muitas ressalvas a ela, vou falando ao longo do programa. Mas essa eu acho especialmente legal, porque ela emula muito bem esse clima dos anos 70. Tanto a coisa discoteca, né? O Peter lá de calça boca de sino, hein? Pra discoteca e azarando lá um monte de confusão, sempre sem jeito, quanto por abordar muitos elementos que a gente identifica muito na trajetória do personagem. O namoro da Mary Jane com o Harry, o uso de drogas pelo Harry, a relação dele com o Miles Warren, né, depois isso vai desembocar numa releitura aqui da questão do clone, que depois vai voltar a ser trabalhada pelos Zdarsky também nas edições anteriores. E principalmente o Harry herdando a loucura do pai, né? O Duende Verde aqui, ele vira uma espécie de Duende Negro do pai. E esse sentimento aí de vingança que nunca acaba, que é uma característica da família Osborn com o Peter. Então acho que essa edição, ela parece ainda muito equilibrada. Eu acho que ela não é apressada, como eu sinto em outras. E a gente tem um desenvolvimento muito, muito legal do personagem. É aqui, por exemplo, que vai se dar o rompimento dele com a Gwen, por motivos totalmente estapafúrdios, assim, no bom sentido, né? Ela vai se descobrir que ela é um clone e ela simplesmente vai embora com o outro clone. Então aqui acontece muita coisa. São 34, 35 páginas de muita coisa e mesmo assim eu sinto um cuidado no desenvolvimento. Apesar de achar o desfecho muito apressado. Porque entre ele ir salvar o clone dele e a Gwen decidir ir embora, são 2 páginas. Eu acho que faltou um slaminho aí no meio. Agora, sobre os anos 70, é isso, né? Se os anos 60 cria o personagem e consolida ele de alguma, né, no imaginário, é nos anos 70 que eu acho que ele, de fato, se torna um elemento incontornável de cultura pop. É a década que a gente vai ter, por exemplo, as principais mortes do personagem, né? A morte do Capitão Stacy e a morte da Gwen Stacy. São coisas que acontecem nos anos 70. 70 que vão mudar completamente a trajetória dele. Lembrando que a Gwen morre em 1973, é bem no começo da década, e já vem na esteira ali da morte do pai dela. Então é uma época que o personagem realmente sofre o tipo de baque que nenhum quadrinho tinha colocado diante dos seus protagonistas super-heróicos até então. É uma década muito importante porque a série chega então sem Amazing Spider-Man, né? Vai ter a famosa história do Morbius e do Aranha com seis braços, que é número 100, e a década que o Stan Lee vai passar o bastão para outros roteiristas, né? A primeira edição que ele não escreve o Homem-Aranha é dos anos 70, não estou me lembrando exatamente qual, mas eu acho daqui a pouco, vou dar uma olhadinha. E depois ele vai ficar algumas fora, e depois ele efetivamente vai passar o bastão, e dessa época assume o Gary Conway, que tinha 19 anos, imagina, um moleque, né? Assim, e o primeiro a escrever o Homem-Aranha depois do Stan Lee no intervalo é o Roy Thomas. Ele escreve durante acho que 5 meses, depois o Stan Lee retoma. Posteriormente, a partir de 75, o Gary Conway pega e escreve. Pô, é uma década muito marcante. Eu li dezenas dessas histórias na saudosa Teia do Aranha. Eu acho que todos vocês devem ter se apaixonado pelo personagem muito mais ali do que nas mensais da época. Eu me lembro que na mesma época que saía as Teias do Aranha com essas histórias, estava saindo o Ato de Vingança, aquela mega saga cósmica do universo regular, né? E que eu achava legal, mas vinhas da Teia do Aranha, o Harry drogado, enlouquecendo, caindo ali do prédio. Toda a tragédia do personagem, para mim, se desenhava nessas historinhas da Teia do Aranha. Eu achava isso um barato. Então, acho que os anos 70 é muito uma consolidação total do personagem e uma superação de efetivamente ele entrar pro imaginário de vez. Dali ele não vai sair mais, né? E a década vai terminar inclusive com a criação da Gata Negra, que é uma personagem que, a princípio, era só uma vilã, mas depois vai ter uma importância muito grande na trajetória do Peter como a Felícia. Então, acho que é uma década realmente marcante, assim. É curioso como o Zdarsky que resolveu bem, né, a saga dos clones nesse gibi, assim, de forma geral, né, porque durante os anos 2000, assim, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas falar, assim, da saga dos clones meio que virou um assunto proibido, né, e se fosse pra falar, você tem que falar mal, né. Eu, sendo bem honesto, eu nunca tive esse problema com essa história. Pra ser bem honesto, eu lia com sangue nos olhos, né, saía o gibizinho do Homem-Aranha, eu já ficava de olho em Teia do Aranha, e como não tinha internet, você sequer imaginava como isso ia acabar, né, como a história do Ben Reed ele ia se desdobrar, né? Eu adorava, né? Eu gostava até da ideia do Ben Reilly ser o legítimo Peter Parker, né? Sobretudo depois que o Dan Jurgens assume, né, uma revistinha do personagem. Eu adorava, bicho. Então, me parece que o Zdarsky tem um certo carinho com essa história, né? Porque ela é determinante para o que viria acontecer nas décadas seguintes, né? Aí só mais duas coisas, né? Eu achei o Peter novamente um cuzão, né? Porque ele rejeita, né, a Gwen clone, né? Sobretudo porque o que dá a entender é que ele já vivia com ela há algum tempo, né? E quando descobre da verdade, ele não consegue nem mais nem olhar pra pobre, né? Eu também queria só chamar a atenção pra cena do Peter na boate, né? E a chamada que ele leva da Mary Jane, com ela dizendo que ele não se importa de verdade com as pessoas, né? Isso depois que ele meio que julga, né, o estado do Harry, né, drogado. Eu volto a isso nos anos 80, mas como eu disse, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque anos mais tarde acho que vai render um momento, assim, acho que de pura hipocrisia do Peter, bicho. Eu acho bem legal, assim, umas coisas que, né, de culpa e de coisa que a gente vai vendo nos outros. Você vê que o Peter tá com uns 30 e poucos, né? E aí você vai ver que ele vai fazer umas merdas e ele vai julgar o Reed, principalmente, que era mais velho que ele, e ele vai fazer a mesma merda que o Reed na década seguinte, né? Ele com 40 e poucos faz a mesma merda que o Reed fez quando o Reed tinha 40 e poucos e o Peter tinha 30 e tantos. Que é um negócio de se dedicar demais à causa, ao ideal dele, aqui nesse universo, né, é abrir mão da família. E novamente a gente vê a questão das consequências, né, porque nos quadrinhos, vocês estão falando que o Peter é cuzão, o Reed é muito mais cuzão. O Reed é ultra cuzão nos quadrinhos, sempre foi. Você não entende o que a Sue vê nele para aguentar o cara todos esses anos sendo tão mala do jeito que ele é. Na história do Zdarsky, a Sue largou ele, né, trocou ele pelo namoro, pela chatice do Reed, pelo fato dele não ligar para ela. E aí tem um determinado ponto nessa história que o Peter trabalha com o Reed, eles estão discutindo tal, e aí ele fala, né, da questão de assumir responsabilidade, e o Reed se acha acima dos humanos, e aí o Peter joga na cara dele, né, fala, ó, você é tão não humano que até mesmo sua esposa te deixou por um cara que vive sobre o oceano. O Ed dá um tabefão na cara do Peter e eles racham ali. E você vê, né, o Peter com 30 e poucos acha um absurdo essa conduta que o Reed tomou. E a gente vai ver que isso, né, é aquele negócio de cuspir pra cima. Quando o Peter tá com 40, ele faz a mesma merda que o Reed tinha feito antes, né? Então é bem legal, né? A gente vê que as coisas vão trazendo as consequências na história. As mágoas, elas não são esquecidas quando muda o roteirista. Que as coisas, os erros, né, voltam pra atormentar os personagens. Isso eu acho muito legal. Eu destacaria dessa fase aqui dos anos 70, a introdução, né, a entrada triunfal da Mary Jane na história. O Zdarsky adapta bem a questão do momento ali que a Mary Jane estava de olho no Peter, mas não conseguia estar com ele porque ele só tinha olhos para a Gwen, então ela vai se chegando ali no Harry. Meio complicado também, né, há um interesse dela ali, o Harry é rico e tudo mais, isso é mais ressaltado pelo Zdarsky nessa história até do que o amor dela, o interesse dela pelo Peter nesse momento. Você vê que tem alguma coisa, mas não é tão destacada assim. E realmente, essa chamada que ela dá nele aí é fatídica, né? Gosto dessa Mary Jane que o Bagley desenha, mas eu acho que aqui ele já me perde nas vestimentas, na ambientação. Essa boate aí é pra ser disco, mas tá me lembrando qualquer coisa assim, muito anos 90 até, as roupas, o jeito das pessoas. Não diz nada anos 70, sabe? O único globo de luz aqui, que é clássico da era disco, né, tá na capa da edição, mas a gente não vê nada aqui. E reforça aqui, o Aranha já mudou o uniforme dele e tá com aquelas placas meio, não sei se é metal, não tem um brilho assim, mas não diz nada também com os anos 70, com as escolhas de visuais de personagens daquela época. Faltou uma curadoria aí de ver o que estava sendo feito naquela época, qual seria o uniforme do Aranha condizente com aquilo ali. É uma reclamação menor, óbvio, não estou a história, nada, mas me marca nesse ponto aqui. E realmente ele faz uma outra farofa aí com a história dos clones. Eu gosto, acho legal, mas faltou aí, assina embaixo que o Marcelo falou, faltou essa coisa de uma finalização melhor. Tem muitas elipses na história, muita coisa para contar em 6 edições só, como a gente já falou aqui. Mas faltou uma página ou duas ali pra dar uma ambientação melhor. O Peter é cuzão de novo, né? Ele é cuzão com a Mary Jane, cuzão com o Harry e cuzão até com a Gwen no final das contas. E aqui é um ponto negativo pra mim da história, já adiantando aí. Essa Gwen não aparece mais. Quando o Ben vai aparecer de novo lá na frente, ele tá solteiro, não há nenhuma menção ao que foi que aconteceu com ela, se ela morreu, se ela descobriu que ela não é um clone, e sim uma pessoa muito parecida que os novos deuses lá do Alto Evolucionário inventaram que ela é clone, que foi uma justificativa dos anos 70, né? A gente não sabe o que foi que aconteceu aí, fica esse grande gancho que até a última edição eu pensei que ia acontecer alguma coisa e nada, ela simplesmente some da história. Cara, eu concordo em relação a Gwen, agora, porra, cara, onde que ele foi cuzão em relação a Mary Jane? Ele acabou de chegar na boate, a Mary Jane tava toda, aí ele só pega e fala assim, ah, eu tô bem, você e o Harry tão bem? Aí a Mary Jane começa a ter um chilique e fala, não sei o que, você é o careta, preocupação fingida, não sei o que. Ele, eu acho que ele ainda segurou demais a onda, ele não fala quase nada. Ela joga toda a merda dela, a frustração dela em relação ao Harry, em relação ao que ela sente pelo Peter nele, cara. Aqui eu acho que ele não errou em nada, não. Eu não consigo ver onde que ele teria sido cuzão. Ela que foi escrota pra caramba. Eu entendi, assim, explicando melhor, eu entendi que isso aí foi uma combinação, né? Foi ela, a gota d'água. Não tava num momento bom, ela tava puta porque o Harry apagou ali na festa e tudo, beleza. Mas entendi que foi uma gota d'água ali, ela já tava de saco cheio de uma atitude do Peter, de uma atitude reiterada, que é mais ou menos o que ele faria, né? O Peter sempre chegou e meteu o julgamento dele em cima das pessoas, né? Como eu diria, Panini, passou o julgamento dele em cima dos outros e isso irritou ela. Agora eu concordo com você, pra mim é uma elipse também, pode não ser nada disso aí, mas eu senti isso no momento que eu li. Eu acho que assim, é muito mais, né, pelo menos a minha leitura, é muito mais ela jogando na cara dele as frustrações dela com o relacionamento dela em relação ao Harry, ao que ela estava segurando que ela sentia em relação ao Peter e não tinha coragem de falar, e ele estava bem com a Gwen e ela sentia atração por ele. Era muito mais a Mary Jane botando para fora tudo que ela sentia e escrutizando ele do que propriamente uma reação em relação ao que o Peter fazia. Cara, você tem razão, assim, o Peter sempre foi superior ao Harry, mas também, porra, cara, o Harry é a sarjeta da humanidade, né, cara? Se ele não fosse superior ao Harry, ele ia ser inferior a quem, né? Eu vejo muito essa impressão aí que vocês estão falando por conta da compressão da história, sabia? Assim, não é compreensão, é compressão mesmo, assim. Todas essas sequências, assim, vamos dizer assim, é material de anos, assim, concentrado numa edição. Então você não tem tempo de entender. Eu, pelo menos, via o Peter nessa época, nas histórias dessa época, eu via ele muito altruísta, muito. A ponto, assim, que assim, ele cedia uma obrigação que ele tinha que fazer, ou, por exemplo, ele parecia para os outros que ele não estava dando atenção para a tia, ou que ele era meio avoado, que ele chegava atrasado, que ele era disperso, que ele era isso, por conta da responsabilidade dele ser o Homem-Aranha. Eu entendia desse jeito, e realmente, assim, eu acho que quem era a sarjeta da humanidade nessa época, Mauro, era o Peter, não era o Harry. Concordo com você, o Peter, ele levava só na lomba, né? Ele era um cara que deixava a vida pessoal dele se fuder por causa dos ideais dele como Homem-Aranha e até para ajudar os amigos. Eu concordo com isso. Não, mas eu tô falando assim, o Maurício falou que o Peter estaria fazendo julgamento moral do Harry. Cara, o Harry é escroto. Ele é escroto. Não tô falando assim do que transparece. O Peter realmente transparecia, né? Ninguém gostava dele porque ele parecia relapso, parecia que não ligava pra ninguém, etc, etc. Por causa do tanto de coisa que ele se deixava apanhar por causa das coisas que ele fazia com Homem-Aranha. Mas eu tô falando assim, como pessoa, cara, ele é aquele amigo mala, sabe? Que você vai levando com os anos, porque você fala, puta, conhece o cara faz tanto tempo. No fundo, ele é gente boa. Mas o cara tentou matar ele. Era um filhinho de papai, chato pra caramba, drogado. O cara, sabe, aquele amigo chato, assim, aquele cara que chega na reunião de família e você fala, puta, tem que aguentar esse cara, mas fazer o quê? Conheço ele há tanto tempo, né? Ah, fazer o quê? Vamos levando o cara. Todo mundo tem um amigo assim, cara, que assim, você nem sabe por que você tá com esse cara faz tanto tempo. Eu não vejo desse jeito não, Mauro. Eu também não. Eu acho que você tá julgando um Harry que também não tá no gibi. Você pode estar nos outros, mas nesse gibi não tá, não. O que tá nesse gibi, eu vejo, é um cara que tá fudido porque herdou um império, né, a Oscorp. Ele não sabe como lidar com isso. E eu acho que ele não usa a droga de forma recreativa, assim. Eu acho que ele tá usando tipo de droga, assim, pra tentar lidar com a pressão. Ele é um cara que ele é envenenado pelo pai. Não, não. Eu tava falando do Harry tradicional, da teia do aranha, daquele Harry mala dos anos 70, playboy, que depois virava o Duende Verde meio hesitante. Não tanto desse aqui do quadrinho, né? Porque esse que nem a gente tá falando, ele nem aparece tanto, né? Nos momentos que ele aparece é muito mais como você falou, né? Mas eu tô falando assim, no geral, porque o Maurício falou, ah, o Peter sempre jogou o Harry de um patamar mais elevado. Eu não sei, eu não via isso quando eu li o quadrinho na época, continuo não vendo hoje. Dessa história um pouco menos, sabe? Eu acho que assim, todos os personagens são mais humanos aqui, tem mais virtudes e defeitos do que no quadrinho tradicional, mas assim, no quadrinho geral, cara, eu sempre achei o Harry um mala, que o Peter ia aguentando por ser amigo, tanto como Duende Verde, quanto como Harry. E aqui não, cara, assim, aqui realmente eu acho que tem esse peso todo, sabe? O Harry, eu acho ele menos irritante do que eu achava ele no quadrinho tradicional. É só uma visão mesmo, porque eu não vejo, nem na série regular, o Harry assim, não. Eu vejo ele como um cara marcado pelo pai, né? Estigmatizado pelo pai, né? O peso do pai dele é demais na vida dele. Eu nunca vi ele fazer alguma coisa, assim, de forma mesquinha. Eu sempre vi até o uso de droga dele, é realmente assim, uma coisa, um escapismo, assim, uma forma de fuga da realidade dele. Eu entendo desse jeito nas histórias da época. E aqui a gente tem que usar isso mais ou menos. Você pega assim, uma passagem da década que você preenche um pouco com as mudanças de uma edição para outra, claro, mas ainda assim com a personalidade que você conhece daquela época. Eu não vejo ele assim, assim como também a Mary Jane, na época, ela deu em cima do Peter, ela não foi também. Ela tinha uma outra personalidade, cara. E outro cabelo também, viu, meu? O Bagley cagou aí no cabelo dela, assim. Né, meu? Fez um cabelo dela da época do McFarlane, assim. Entre outras coisas, assim, eu realmente acho, assim, trágico. cara, ter o Bagley nessa mini, assim, porque na edição passada eu nem comentei, mas você vê o cliffhanger, o fechamento da edição, que tem a cena do Capitão América e é impactante, é forte, cara, é muito forte. Não tem impacto visual nenhum, cara, é um Capitão América esquecível no final da edição. Então, assim, eu acho complicado, sim. Eu gosto desse começo, ele tá mais característico nessas primeiras décadas aí, pro finalzinho acho que ele se perde um pouco, talvez um pouco por culpa dos eventos de época. Eu acho que tá bem representado, não tenho essa visão. Eu parei de ler o Homem-Aranha na época da Saga do Clone, eu parei mesmo, eu fui um que parou na época, e aqui eu acho assim, sabe aquela farofa que você leva pra festa de um lado e vira depois na hora da festa pro outro, fica a mesma cara, cara, não muda, é uma salada do mesmo jeito. O fato da Gwen mudar assim, sabe, essa separação assim, por isso que soa pra gente egoísta, assim, esquisito, que é muito abrupto, né? Essas mudanças, elas são muito abruptas, né? Elas teriam que ter, eu não sei se um desenrolar melhor, assim, essas duas, três páginas que vocês falam aí. Mas ainda assim, esse começo, pra mim, é mais legal do que o final, né? Concordo também com o que o Maurício falou. Acho que não tem um uniforme que vale nessa série do Homem-Aranha. Olha, cara, mas as décadas vão passando, ele vai piorando de uniforme. Uns enchimentos fora de lugar, essas placas de aço realmente não tem nada a ver com anos 70, cara. Nada, nada, cara. É assim, é muito estranho. É muito estranho deixar passar isso daí com diferença, né? Nenhum editor fala, porra, cara, da onde que você tá tirando isso, cara? Né? Não tem nada a ver essas placas no uniforme do Homem-Aranha, cara. Nos anos 70 ainda, cara. Como pode, né? Mas ainda assim, tá interessante, né? Ele fecha as edições de uma edição pra outra, eu acho muito legal, cara. Fechamento, acho que entusiasma pra ler na sequência, meu. Assim, é bem legal os cliffhanger. Você quer complementar isso sobre o... É, como eu falei, né, tô inferindo aí que muita coisa que a gente leu tá valendo aí também, como o Zdarsky não deixa claro em momento nenhum, ele não bate martelo, mas muita coisa a gente sabe que depende de um conhecimento prévio do personagem pra fazer funcionar. Eu acho que esse Harry é um cuzão, como o Mauro falou, é um cara que suga a energia do ambiente e tudo mais, mas eu consigo enxergar também isso que o Regi falou aí da questão da estigmatização. Ele é o cara que teve uma tragédia pessoal também, mas se por um lado o Peter teve essa tragédia e conseguiu se tornar ou tenta se tornar aí, vai de cada uma pessoa melhor, um herói, o Harry não suporta isso, ele se refugia nas drogas, a gente tá nos anos 70 aqui e tudo mais, apesar do Harry aqui ter que assumir uma responsabilidade de ser um capitão da indústria e tudo mais, mas ele é usuário de drogas, ele tem essa vida de bom vivant mesmo aí, a Mary Jane vai curtir isso, tá bem com a personalidade da personagem quando surgiu, e só que não vai dar certo, né, ela não encontra a felicidade ali, mas eu entendo também o lado dele ser vítima das coisas, então ele não vai ser um, como é que diz assim, um personagem positivo, mas ele tem sua importância na trama. Eu também entendo, né, que no final das contas uma cacetada de coisa aconteceu ali pra ferrar com a vida dele, ao redor dele. Amigos dele, do círculo mais próximo, estavam envolvidos nisso tudo e ele não sabia de nada. Quando ele vai saber, é normal que você espere ele surtar com isso tudo. Uma colocação muito rápida sobre o famigerado uniforme com as placas. Eu acho que essas placas foram uma infeliz tentativa do Mark Bagley de emular ombreiras e cotoveleiras dos anos 70 com algum senso de humor, que ele falhou nas duas coisas. Primeiro, porque fica muito feio no uniforme, e segundo, porque não tem nenhuma graça. Parece que foi coisa que foi desenhada na hora ali, né? Na hora que tava no papel mesmo, ele falou assim, o que é que eu posso mudar aqui? Eu já sei, vou botar uma ombreira, uma caneleira. E aí ficou muito estranho. Cara, mas tem assim, ó, ele tem uma cena do Vietnã, acho que passa numa TVzinha, que tá o gigante no Vietnã. E isso daí eu acho que eles quiseram remeter pro Dr. Manhattan, assim, né? Que você vê o gigante, um gigante no Vietnã, você, pelo menos pra mim, eu lembrei na hora do Dr. Manhattan. E ela é, cara, ela é sem impacto nenhum, cara. Ela tá numa TVzinha, cara. É no jornal, Regi. É no jornal. É, o que mantém o que você tá falando, mas é no jornal. É, é isso. Tem uma fotinha com a foto do Capitão América do lado maior. É muito fraco, cara, assim, é muito sem sal, né, assim, passa batido. E aí, viu, Marcelo, eu não sei se realmente ele quis tentar emular alguma coisa de anos 70, porque não lembro de nada, nenhum personagem, nenhum visual de, assim, desse jeito, mas cada década que passa, pior ainda, cara. Nos anos 80, nós vamos entrar já, cara, ele mete uma gola no Homem-Aranha, cara. É mesmo. É uma bolota, cara. Que coisa feia, meu. É muito feio. É horrível, cara. É horrível, meu, né? E vai, as décadas vão passando. Mete cavanhaque em todo mundo, meu. No Reed Richards, no Stark, na Tia May, cara. Todo mundo tem cavanhaque nessa série, cara. Todo mundo. Eu vi o Maurício falar de Novos Guerreiros, eu gosto também. Eu gosto. Aquela história deles contra o Terrax é legal. Contra o Fanático é bem visualmente legal. Os adversários que eles criam, assim, uma época, um grupinho, né, Maurício? São legais, assim, são personagens interessantes, assim. Então ele teve, né, a fase dele no Ultimate é marcante. Não é do meu agrado, mas é marcante. Tinha personalidade o Ultimate Spider-Man. Cara, mas aqui, cara, que tristeza. É uma pena mesmo. Vai passando, assim, as décadas, eu vou entrando em posição fetal, cara, vendo essa arte, cara. Eu não sou humano, nem o Homem-Formiga, ou o Homem de Ferro são. Ou qualquer outro super-herói com Homem em seu codinome. Apenas tentam convencer o mundo de que ainda são como eles. Precisamos ser cuidadosos, ou acabaremos governando o mundo, criando um nível avassalador de desigualdade. Nossas guerras secretas. Estamos agora em 1984. 7 anos se passaram desde que Peter descobriu que sua Gwen Stacy era uma clone e ela partiu para uma nova vida com Ben Reilly. Desde então, esse Peter, agora com 37 anos de idade, fundou as indústrias Parker e se casou com Mary Jane. A história que veremos agora mescla elementos de guerras secretas, a última caçada de Kraven e o nascimento de Venom. Mas é também uma história sobre o início da paternidade de Peter Parker, né, Mauro? Dá teus 2 centavos sobre esse capítulo. Esse e o seguinte são meus capítulos favoritos da história. Realmente ele compila muitos eventos relevantes pro Aranha, né, em uma edição só, mas eu acho que a proposta do quadrinho é essa. Eu acho que ele faz com uma certa competência, porque você ser sucinto, você ser conciso numa história tão longa do Aranha é um grande mérito, né? E ele mostra, né, o Aranha, novamente a gente falando, né, tudo que acontece aqui gera consequências na vida real. Então, nos quadrinhos, ele ficou meses lá no mundo do Beyonder, nas Guerras Secretas, voltou, a Mary Jane tava lá, linda, leve, solta, tal, esperando ele. Aqui, não. Aqui, ele foi, ela tava grávida, a tia May tava ficando senil, então a Mary Jane teve que segurar toda a barra da família, ela deu à luz a gêmeos, o Peter não tava lá no nascimento dos filhos, ela, além de ter que, né, segurar a onda de dar à luz sozinha, de criar 2 bebês sozinho, o que não é fácil pra ninguém, ainda tinha que aguentar a tia do Peter com Alzheimer, fazendo merda, indo embora com as crianças, sozinha. Então, assim, é toda uma pressão em cima da Mary Jane, e é mais uma consequência da vida super-heróica que a gente não vê normalmente, né? O Peter é interessante, né? A gente tá falando aqui, o Aranha talvez seja um dos personagens, né, dentro dessa lógica de quadrinhos, que mais sofre com consequências, né? Nos quadrinhos o cara morre, volta na semana seguinte, ressuscita, casa, separa, e geralmente ninguém leva aquilo, né? O Peter, pela construção dele, ele ainda leva uma culpa, ele tem toda uma série de consequências mais graves do que a maioria dos outros personagens do quadrinho. E aqui na minissérie dos Zdarsky isso é potencializado. Então é mais uma coisa que o Peter tem que levar, né? Então, além de tudo que deu errado na vida dele, das pessoas que morreram e tal, ele ainda tem, assim, essa divisão entre a vida super-heróica dele e a vida civil, tem ainda as consequências familiares, né? De todo mundo que já trabalhou, todo mundo em um ponto ou outro da vida já teve que trabalhar um pouco mais e achar que não está presente tanto em casa quanto gostaria de estar, e isso gera uma consequência, gera um peso, e o Zdarsky explora isso muito bem, né? Então, o Peter tem tudo isso, e aí, quando ele volta para casa, a Mary Jane recrimina ele porque causa disso, ele já tem a culpa e não sabe lidar com isso direito, e acaba saindo de casa de novo. E aí, no meio de todo esse rolo, acontece, né, outro arco que é emblemático do Aranha, que talvez seja um dos melhores arcos do Aranha, que é o da última caçada de Kraven. O Kraven vai lá, atira no Aranha, na verdade aqui ele acaba dando uma facada. Na história original era um tiro que a gente, né, inicialmente acha que é um tiro, depois a gente vê que é um tipo de tranquilizante, e o Aranha é enterrado e o Kraven acaba assumindo a identidade dele, né? E aqui o Zdarsky já condensa isso, já condensa com a saga do Venom. Na história da última caçada de Kraven, o Aranha acaba saindo por força de vontade própria, aqui o Venom tira ele desse túmulo, ele volta para retomar o lugar dele, a Mary Jane acaba tendo que usar uma arma sônica para vencer o Venom, né, para separar o uniforme do Peter. Aí a diferença, né, da história tradicional, na história tradicional, né, depois que o Kraven assumiu o lugar do Aranha e vence o Ratos, que era um adversário que ele achava que o Aranha não tinha vencido sozinho, o Kraven estava com câncer e ele se mata. Aqui na história, a hora que ele vai se matar, o Venom acaba se incorporando ao Kraven e não deixa ele se matar. Então, assim, várias sacadas muito boas, várias homenagens a acontecimentos extremamente relevantes do Aranha, né? Já me antecipando, né, a pergunta do Luiz, para mim, os elementos mais relevantes dessa década e que me marcaram como leitor de quadrinhos são a última caçada do Kraven e o surgimento do Venom, na época desenhado pelo Todd McFarlane, foi um evento na época, eu adorei, né, aquele negócio meio pipoca, mas era muito legal, então me trouxe lembranças boas, e ainda desenvolvendo assim numa história que mexe, né, com a gente. Hoje a gente, né, aí no quadrinho ele estaria com 40 anos, é a idade que nós estamos agora, né, com 40, quase 40, ele está exatamente nessa fase que a gente está hoje, de sentir o peso do trabalho, de tentar conciliar o que você quer ser com cuidar da família, com estar presente e ao mesmo tempo fazer bem o que você faz no trabalho, sabe? Eu me identifiquei com diversos pontos, né, dessa história. Eu tive um ponto da minha vida que eu estava trabalhando demais, eu estava num caso muito complicado, participando de uma força-tarefa e tal, e eu trabalhava praticamente o dia inteiro. E foi na época que a minha filhinha tinha 2 anos. Eu lembro, foi um negócio que me marcou muito. A gente foi nas festas de final de ano, encontrar os avós, e aí minha filha falando, né, da família, onde que morava cada um e tal, ela falando, ah, vovô mora em determinada cidade, porque meus pais moram numa cidade, os pais da minha esposa moram em outra. Então ela falando assim, ah, meu vovô mora em tal cidade, o outro vovô mora em tal cidade. E ela falou, ah, o papai mora no trabalho. Cara, aquilo assim, meu coração partiu na época, sabe? Assim, nossa, eu me sentia a pior pessoa do mundo, por mais que eu me esforçasse para estar presente. Então, assim, sabe, eu achei que o Zdarsky soube retratar muito bem isso aí no quadrinho. Cara, eu falei, assim, no final do capítulo dos anos 70, sobre a passagem que o Harry tava drogado. Todos nós falamos, né? E o Peter meio que julga o amigo, né? Aí, bicho, tem uma cena em que o Peter revela que sabe, bicho, da real condição do uniforme negro, né? Que é um ser vivo, né? Que se alimenta de adrenalina e pode causar a ruína do hospedeiro. Mas mesmo assim, ele decide continuar usando, bicho, porque o simbionte melhora o desempenho dele como Homem-Aranha, já que ele diz para o Reed, né, que começa a sentir os efeitos do tempo. Cara, isso é o tipo de atleta pego no teste de doping, né? Se você pensar direitinho, o Homem-Aranha não é tão diferente, assim, de um atleta de alto rendimento, né? E o tempo é sempre o maior inimigo de um atleta, assim, né? Imagina, né? O quanto o cara exige, assim, dos joelhos, né? Dos ombros, né? Mesmo com o superpoder, né? E aí ele age como um viciado em drogas, né? E vejam vocês, né? A hipocrisia disso, né? Já que lá atrás ele julga o amigo pelo vício, né? E ele próprio tem seu vício, né? E até põe em risco os filhos, né? Porque mantém a criatura dentro de casa, bicho. Eu achei isso, cara, muito foda, velho. Isso aí que eu ia comentar também, Luiz. Eu achei bacana, assim, a Mary Jane dá outra bronca nele aí, e essa não tem como jogar a responsabilidade pra ela, Mauro. Não, essa ele tá totalmente errado. É nesses pontos, assim, que a gente vê a hipocrisia, assim, vamos lá. Homem-Aranha é gibizinho, barato, produto de sua época. Os escritores daquela época, muitas vezes, moleques mesmo, não tinham essa experiência de vida e estavam escrevendo sobre um personagem com muito mais experiência de vida. A gente vai ver, até recentemente, o Dan Slott comentou no Twitter como muitas piadas do Aranha envelheceram mal, porque ele fazia piada com gordo, com deficiente físico, com careca, com tudo mais, que é doença, né? Hoje em dia, a gente tem outros valores, outras cobranças e tudo que não permitem esse tipo de humor. E com razão, vamos lá, não tô tirando isso não. Apesar de não usar aqui o Toads, né? Mas, olhando em retrospectiva, o Peter sempre teve uma relação muito complicada com mulheres, né? De esnobar, de jogar na cara, enfim. Não, também não vou vilanizar o personagem, não. De novo, é um personagem de sua época, escrito por pessoas de sua época com seus problemas. Não jogar, esquece a responsabilidade no caráter do Peter Parker em si. Mas aqui a gente vê uma coisa que é recorrente nas histórias quando a gente para pra reler as coisas antigas, que é uma negligência dele com a tia May, né? Muitas vezes você vê que ela vai ser um fardo pra ele, e ele vai dizer que fardo, e não dizer assim, ela é minha responsabilidade. Pra ela, ela é meu fardo, sabe? Isso é bem registrado. Seria legal o Zidasky dar uma limpada na barra do Peter nesse ponto, não. Isso eu achei legal. Agora fica com pena da tia May. A tia May quase já não tinha fala nessa história. E aí ela já chega com Alzheimer, ela some com os meninos, né? Dá esse passeio aí estranho. E daqui a pouco ela vai morrer, coitada. Ela foi bem pouco explorada na história nesse ponto aí. Quer comentar, Gino? Não quero, não. Você foi belo, você foi um guerreiro, e por isso merece o final de um guerreiro. De armas. 1995, 11 anos se passaram desde que Mary Jane tomou a decisão de deixar o Peter e se mudar com os gêmeos de Nova York para Portland. Peter agora tem 48 anos de idade e suas indústrias Parker vêm recebendo propostas de fusão da Stark Internacional. Peter não gosta de Tony Stark, diz na cara dele que só aceitaria um acordo caso Tony deixasse de vender armas, né? Tony fica puto e ameaça uma aquisição hostil, né? Aí, em paralelo, a gente vê que Peter tem uma relação aberta com a Jessica Jones e mantém à sua mesa um porta-retrato com Mary Jane e os filhos, né? Em paralelo, está ocorrendo uma série de incêndios criminosos em Chicago. Ao que parecem, eram perpetrados para atrair Ben Reilly, né, que vive lá e trabalha como fotógrafo, né, em um desses incêndios. Descobrimos que o causador é o Dr. Octopus, que queria justamente atraí-lo e capturá-lo, né, e consegue, assim como consegue também fazer isso com o Peter em Nova York. Aí o Octopus está doente e, assim, ele inicia preparativos para tentar, mais no futuro, né, roubar o corpo do Homem-Aranha e transferir sua mente para ele. Só que quando ele emparelha o Peter e o Ben, ele descobre que o Peter seria o clone e o Ben Reilly seria o Peter original. Exatamente como no plot twist da saga dos clones na cronologia oficial. Então, o Peter decide passar as indústrias Parker para o Ben, né? E o Ben assumiria a vida que deveria ser dele, né? Aí você me pergunta qual é a subversão aqui, né? Qual é a pegadinha dos Dask? Depois que o Peter faz isso, ele decide ir visitar Norman Osborn, né? Bem velhinho, né? Ele já foi solto. E diz que sabe que o Norman fez, né? Que trocou os resultados e sabe que ele é o original, né? E não o Ben. Já que ele mesmo, assim, anos atrás, havia feito esse teste, né? Então, vejam vocês, né? Ele aproveita essa jogada do Norman para sair de cena, voltar para a família e deixar um Homem-Aranha em Nova York. E eu acho que o final desse capítulo é um dos grandes momentos, assim, dessa minissérie. Quando você vê o semblante, assim, de preocupação da Mary Jane, né? Vendo seus filhos abraçando um Peter, né? Acho que é que nem a Skylar vendo os filhos com o Walter White, né, em Breaking Bad. Achei muito foda isso aí. Aí eu passo pra vocês. O que vocês acharam dessa subversão da saga dos clones? Peraí, deixa eu entender só o final. Ele volta pra casa lá da Mary Jane e ele não é mais o Peter Parker? Não, ele sempre foi o Peter Parker. Ele enrolou o Ben Reilly, né? Ele fez o Ben Reilly pensar que é o Peter original. Aí tá lá tomando conta das indústrias. É, ele fez não, né? O Octopus acredita naquilo. É igual, eles pegam igual no universo regular, né? Como se o Ben Reilly descobrisse que, na verdade, ele era o Peter e o Peter era o clone. Então o Peter fala, vou abrir mão de tudo. Você é o Peter Parker de verdade. Você fica com as indústrias, você fica com a Homem-Aranha, você toca daqui diante e eu vou dar atenção para minha família que eu sempre negligenciei. Né? O plot twist é o que a gente vai ver na próxima edição, o que o Peter já sabia em relação a isso. Mas aqui parece mais ou menos o desenvolvimento que teve no quadrinho regular. Não. Já nessa edição ele deixa claro que ele sabe, mas ele não conta pra ninguém. Como a única pessoa além dele que sabe é o Norma e o Norma morre, ele se aproveita da situação pra abandonar tudo, dizendo que ele é um clone e vai pra casa. Mas ele claramente sabe que ele não é clone. Ele diz que fez os testes anos depois, né? Ele sabia, na verdade. Ele aproveita e enrola o Bailey, né? Ele já sabia que ele era o original. É, na minha cabeça eu tava pensando que era na edição seguinte, mas isso é verdade. Ele já tem esse plot twist nessa edição mesmo. É que esse miolo é meio enrolado mesmo. É, mas é a única diferença realmente do universo regular, né? Aqui você dá a entender, não, né? Ele fala expressamente que ele já sabia que ele não era o clone e que ele aceitou porque ele queria sair daquilo tudo e voltar pra família. Eu não sei porque eu tava pensando que esse pedacinho dele com o Norman era nos anos 2000, mas é aqui no finalzinho dos anos 90 mesmo. Ele procura o Norman pra dizer, você que deu a dica pro Octopus, né? Mas você deu a dica errada. É, e aí ele revela que ele sabia desde sempre. Só os dois sabem, na verdade, né? Então, eu acho essa parte um pouco enrolada, assim. Nossa, muito enrolada. Eu não acho uma grande sacada, não. Talvez eu ache diferente do que o Luigi falou. Eu achei um pó Twitter da porra, velho. Porque ele sabe a verdade, ele explora o cara, o clone lá, o pó coitado do clone, diz que ele é o verdadeiro e aproveita isso, pega a grana dele e vai viver uma vida confortável com a. Não, mas ele não explora, Luigi. Ele dá tudo pra ele, cara. Ele dá tudo. Ele dá tudo. Ele dá as indústrias Parker pro clone. Sim, mas ele ficou com a grana pra ele, né, bicho? Não parece, não. Ele dá os documentos, cara. Ele dá tudo. Tudo, a indústria Parker fica tudo pro clone. Ele dá tudo. Depois, inclusive, na edição seguinte, vai mostrar que ele tá trabalhando, assim, com os trabalhos mais dia a dia, não lembro o quê. Engenheiro. É, ele vira encanador. Não, é eletricista. Isso, ele abandona tudo. A filha dele até tira sarro. Ah, você é o melhor engenheiro elétrico de Portland. Isso. Eu sei, um bosta, né? O confuso não é a história do Zdarsky. O confuso é o que aconteceu com o Homem-Aranha em geral nessa década, né? Ele dá um jeito de resumir aquilo e, na minha opinião, é igual ao do Luigi. Ele ainda faz isso de um jeito inteligente de fazer um negócio mais ou menos coerente. É, mas eu não gosto muito, não. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho, foi o que eu falei, a argila aí é ruim, cara. É um material que não é pra mexer. Ele tá homenageando, cara, uma coisa que não é boa. A verdade é essa, cara, assim. É, eu também acho. é ruim, deixa quieto, assim, é coisa que você sabe, meu. Se você usava mullet no colegial, cara, não queira homenagear esse mullet mais, cara. Não dá, cara. Faz de conta que não era você. A cara da Mary Jane que o Luigi tá falando, eu acho que ela tava pensando, meu Deus do céu, como que eu vou chamar mais esse cara agora, né, meu? O que eu vou falar pros vizinhos? Porra, é o marido dela é um empresário, cara. Conhecido. Ele chega lá, ó, é igual sair aqui agora do meu apartamento, cara, e o cara falar, e aí, Reginaldo? Não. Meu nome não é mais Reginaldo. Como? Tem outro nome. Mudei de vida, cara. Não, cara, é muito. Imagina se for o Tony Stark fazendo isso, né? Porque aqui ele é trabalhado como uma espécie de Tony Stark. Ele é o Parker das Parker Industries, inventado pelo Dan Slott. Então é isso mesmo. Ele não tem como ele simplesmente ir pro interior e dizer, ó, mudei de vida, sou outra pessoa e tal. Eu não acho que tenha coerência aqui, mas... Que isso? Vocês não viram essa semana que teve um cartaz, não sei aonde, aqui do Brasil, que botaram o Elon Musk como agente da PF? né, fazendo propaganda, valorize a Polícia Federal. Aí tem aquela foto do Elon Musk com o bracinho cruzado. O Elon Musk tirou sarro, até colocou no Twitter assim, ah, descobriram a minha identidade secreta como policial no Brasil. É isso, cara. Dependendo de onde você for ali, meu amigo, você pode ser o Tony Stark, você pode ser o Elon Musk, que nego vai achar que é o melhor eletricista de Portland. Mas olha, aqui eu vou dizer uma coisa que eu, fazendo coro ao Reginaldo aí. Pra mim, a história de vida, ela me complica um pouco a partir daqui, justamente porque eu acho que o Zadarsky, talvez por uma questão geracional, o Luigi até comentou isso comigo em off, né? Talvez ele possa falar um pouco sobre isso. Ele emula coisas que elas não são memoráveis. E é engraçado porque em algum momento da história tem essa piada, né? Não me fale em clones, eu prefiro esquecer. Cara, tem 30 anos que todo mundo que escreve da saga do clone faz essa piada. Ah, não vamos brincar com clones. Ah, esquece clone. E os caras não largam mão. É igual o filme da Liga da Justiça. Todo mundo fala do troço ruim. Então, assim, eu gosto da saga do clone como memória. Mas aquilo aí eu concordo com o Reginaldo. Não tem motivo pra Marvel ficar voltando nisso indefinidamente. Aí vai fazer uma homenagem saga do clone. Aí vai fazer um tributo saga do clone. Eu não entendo muito esse fetiche que os autores têm com isso, sabe? E aqui eu acho que é um pouco isso. Ele tenta dar uma amenizada, dar uma melhorada, mas também eu não consigo ver o Peter Parker nessas escolhas aqui em nada. Ó, eu vou aí pelo meio do caminho de novo. Eu entendo, Marcelo, ele ter que colocar essa homenagem à saga do clone aí, porque ele faz esse grande apanhado aí. Verdade que muita coisa ficou de fora, mas seria muito difícil você falar do Aranha aí e não usar de alguma forma a saga do clone. Concordo com o Reginaldo, é um bolo feito aí com uma farinha vencida. Não dá pra ser bom. Mas aí eu dou razão pro Luigi também. Eu gostei de como ele amarra, porque ele joga aqui uma consequência que não foi mostrada do que aconteceu na edição anterior, que foi todo o plano, né? Porque é ele que dispara tudo quando ele fala pro Harry pra ativar o projeto Gemini. Porque ali existia um plano do Norman de ter um novo corpo pra ele, pra jogar a culpa naquele clone, né? Que é ele que tinha os poderes do Duende, é o Duende e tudo mais, que é uma solução que o Peter vai usar na próxima edição, daqui nos anos 2000, e tem um Peter pra ele também ser o herdeiro dele, né, porque ele viu o Harry como uma negação. Então, assim, eu acho legal como ele amarra. Agora, o momento em si, de fato, é confuso, porque é aquela coisa de filme de plot twist, né? Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, mas você não sabe que eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que você sabe que eu sei. Fica um momento muito estranho, assim, na hora, que aí até você entende, né? O Norman surtou e disse assim, agora eu já não sei mais de nada, é melhor eu morrer mesmo e cair duro no chão. Porque é confuso, concordo com vocês. Agora, eu gostei da sacada do Peter saber que ele é o original, mas encontrar ali uma fuga para viver a sua própria vida, sendo egoísta de novo e não honrando grandes poderes e grandes responsabilidades, tal qual a filha dele vai lembrar na próxima edição, mas ele encontra a saída perfeita, né? Ele sai e não sai, ele deixa um outro Peter lá no lugar. Então, é embolado, mas eu acho que dentro do que ele propôs até a partir da edição anterior, ficou legal. Minha queixa, de novo, é só na forma que isso foi apresentado. Eu acho que isso faz parte da mitologia do personagem. Isso, cara, originalmente saía enrolado, velho. Com certeza. E eu acho assim, o que eu conversava com o Marcelo era que eu acho que o Chip Zdarsky é como o Tom King, sabe? O Tom King parece que ele leu as mesmas coisas que a gente, assim, na nossa faixa etária, assim, por exemplo. Ele leu a queda do morcego, sabe? E ficou com aquela coisa, impressionado com o Bane. Tanto que ele explora o Bane, o run inteiro, né? Mas assim, o Chip Zdarsky, eu acho que ele também é um produto dessa época, da saga dos clones. Eu acho que ele também não teria como não colocar isso, porque, cara, foi uns eventos mais longos do personagem, quase bateu em 3 anos de histórias. Então é a farinha ruim, mas de alguma maneira ele teria que explorar. Isso faz parte do DNA do personagem, né? E cara, eu não falei, mas assim, os meus dois momentos mais marcantes da década de 90 são justamente fruto assim da saga dos clones, né? Primeiro com Amazing Spider-Man 400, né, do Dan Matteis, e o próprio Mark Bagley, né, que trouxe a belíssima história da morte da tia May, né, infelizmente desconsiderada posteriormente, né, com uma desculpa merda, né, que eu nem lembro qual foi. É uma atriz. Essa escolha pra mim é pior que o pacto. Cara, e o outro momento, na verdade, assim, é uma lacuna até hoje, né? Que foi o rapto, né, da filha do Peter, né? E a Mary Jane. E até hoje a Marvel faz de conta que essa filha não existe, né? Pois é, eu vou comentando aqui de novo. Ô, Luigi, você mesmo me deu razão. Apesar de você ter essa visão, que eu concordo com o que você tá falando. É incontornável lidar com a saga do clone dos anos 90, não? De fato, não dá pra negar. A minha questão anterior não é o Chip usar isso nessa série. É, essa série sempre tá voltando, é só isso. Ele não é o primeiro e certamente não vai ser o último. É, isso reaparece constantemente. Para uma série que todo mundo fala tão mal, eu fico muito impressionado de como ela é adorada. Por isso que eu citei o Liga da Justiça. Agora, você acabou de dar razão. A Marvel, quando quer, apaga tudo, né? Então ela não cita essa filha, isso acabou pra eles, né? Não tem nenhum autor, pelo jeito aquilo é uma coisa lá dentro, é o seguinte, olha, você pode mexer em qualquer coisa, você pode ressuscitar até o tio Ben, mas essa filha aí você não mexe. Eu acho que são questões de escolhas. Eu acho que o Chip, e aí eu concordo de novo com você, ele é um leitor da nossa leva, ele leu essas coisas ao mesmo tempo que a gente, ele é muito marcado por isso. Mas eu acho que, e exatamente por isso, a partir dos anos 90, eu acho que ele começa a escolher núcleos que eu não acho os mais interessantes que ele poderia escolher. Ele escolhe os mais sensacionalistas, aqueles que deram mídia, aqueles que todo mundo viu mediatizado pra todo lado, que vai ser a saga do clone, Totem Aranha, essas coisas todas. Mas eu acho que há elementos daquelas décadas que ele poderia, se ele quisesse, ter trabalhado. Ele opta por não trabalhar, o trabalho é dele e pronto. Particularmente me incomoda muito que ele defina como pontos centrais algumas coisas que, sabe, é muito mais da nostalgia, porque a história, ela não parece nostálgica. Isso é que eu acho estranho, assim. E eu acho que a arte do Mark Bagley não ajuda nisso, então essa parte da culpa é dele. Não parece um conto nostálgico do Homem-Aranha, sabe? Parece uma tentativa de releitura de momentos marcantes. Só que eu acho que esses momentos aqui, eles são mais sensacionalistas do que, de fato, marcantes. Principalmente a partir aqui dos anos 90, sabe? Preciso estudar vocês dois, descobrir se existem falhas no processo e tentar realizar engenharia reversa da criação do... Isso não pode estar certo. Peter Parker é um clone. Engajamento cívico. 2006, um novo salto de 11 anos. Peter agora tem 59 anos de idade. Vive uma vida feliz em Portland, no anonimato, com Mary Jane e seus filhos Claire e Benji. Fora de sua propriedade, do seu antigo mundo, está eclodindo o que conhecemos na cronologia normal como a Guerra Civil, de Mark Millar, com heróis pró-registro e anti-registro. Em paralelo, um homem de aparência vampiresca, meio vitoriano, vem caçando indivíduos com poderes de aranha. Marcelo, fala como foi o início do século XXI para a família Parker. Bom, aqui o início do século XXI lembra um pouquinho o início do século XXI do Superman, da DC pré... Né? Agora eu sempre me confundo aquelas coisas lá, mas enfim. O Clark Kent que morreu na morte do Superman. Pré-952, é isso. Ele tá lá no cantinho, meio escondido, com os filhos, né? No caso lá era um filho só. Aqui eu acho que o Zdarsky dá uma aproveitada aí em como aquilo funcionava e coloca eles morando em Portland, numa casa bucólica. Tem o Peter cortando lenha, né? Ele aqui tá meio lenhadorzão, assim. A filha descolada, o filho dele é meio xarope e tal. E aí eles veem pela TV a morte do Ben, né? O Ben Reilly morreu numa luta com o Morlun, né? Que vai ser esse grande vilão que aparece na fase do J. Michael Straczynski. E ele acaba voltando à ativa, muito pressionado pela filha, que parece ter dado a obsessão por responsabilidade do Peter, né? Ela, inclusive, faz uma referência aqui muito rápida ao World Trade Center, né? E eu tenho certeza que o Reginaldo, nesse momento, tá pensando em como aquela cena é absolutamente sem sal, ele segurando os escombros do World Trade Center, e é mesmo. Aquilo ali não tem nenhum impacto visual, né? E a gente tá falando de uma tragédia que gerou uma edição especial do Amazing Spider-Man, desenhada pelo John Romita Jr. E aí depois tem ali umas disputas políticas com Tony Stark, a gente toma contato com o que foi a Guerra Civil nessa minissérie, né? Foi uma guerra civil mais guerra mesmo, com super-heróis bandeados, escondidos, o capitão liderando a resistência e tal. E aqui, cara, aí entrando um pouco na minha parte crítica, né? Eu acho muito esquisito, mas talvez seja implicância minha, que o Peter fica resumido a ficar lutando com outros super-heróis em Nova York enquanto o Morlun enfrenta a família dele, assim. Não há um encontro do Peter com o Morlun, né? Isso não acontece, assim. Eu acho isso... Acho um pouco anticlimático e eu acho relativamente chatinho o núcleo em Nova York, dos super-heróis ali naquele blá-blá-blá, guerra Guerra Civil, que a gente já tá um pouco cansado de saber. Nisso eu voltaria lá no começo, porque diferente, acho que, do que vocês falaram, eu não acho muito interessante, não, as participações de outros heróis aqui. Eu acho que dá uma sobrada, justamente por a série ser muito rápida. Eu acho que perde-se muito tempo para lidar com as questões dos outros super-heróis e ao mesmo tempo com a do Peter. Eu acho que essa edição ela sofre um pouquinho com isso, assim. Fica muito relegado, segundo plano, as questões dele, e o Morlun fica lá brigando com a família. Mas, enfim, sobre as referências dos anos 2000, é isso, é inevitável a gente passar por essa fase. O Maurício talvez queira comentar depois, mas o Aranha vinha de uma fase terrível pra mim, que era do Howard Mack, que é logo depois do... Logo depois não, mas é um pouco depois da saga do clone. Teve algumas sagas interessantes ainda com outros autores, mas aí o Howard Mack vira o roteirista principal durante umas 30 edições. Eu acho que ele faz talvez o pior run do Homem-Aranha que eu me lembre de ter lido, run contínuo, né? Saiu no Brasil, não ajudou, ele saiu naqueles formato premium, então eu abandonei a série na época, porque eu não ia pagar R$10, que hoje seriam 45, para ler 20 páginas de um autor bosta assim. E aí, quando o Michael Straczynski assume, ele assume com uma expectativa gigante, né? De que, ufa, um autor, um cara que vinha da televisão, um cara que tinha um histórico de escritor muito anterior e tal, ele vai salvar o título. E, de fato, ele dá um outro fôlego, né? Depois ele vai ter um final melancólico e lamentável. Mas aquela primeira fase do Straczynski com o de Romita Jr. é memorável, realmente. É difícil escapar daquilo ali. Então, eu acho que é ali que o Zdarsky se refere. Agora, eu, autor, se eu fosse o autor dessa minissérie, eu não mexia com Guerra Civil, eu acho que é um excesso dessa edição. Não sei o que vocês acham. Ah, cara, eu acho que não tinha como fugir pra uma história do Aranha. Eu acho que, assim, são duas coisas diferentes. Uma é você vai pensar, olha, você vai criar uma história nova da passagem do Homem-Aranha da adolescência até virar idoso, é uma coisa. Outra, assim, você vai fazer uma história que você vai querer tentar colocar dentro de um universo de envelhecimento tudo que aconteceu com a Aranha. Então, eu acho que, assim, dentro dessa proposta que o Zdarsky se deu, não tinha como fugir de Guerra dos Clones na década anterior. Não tinha. É uma coisa tão relevante, você pode gostar, pode não gostar, mas marcou o Aranha, é a história do Aranha. E a mesma coisa aqui com a Guerra Civil. Aquilo marcou, foi a coisa, assim, que mais deu repercussão do Homem-Aranha na década. Foi isso, foi o negócio dele ter revelado a identidade dele pro público, depois eles desfizeram, né? Teve várias consequências ali nos quadrinhos, que depois, como tudo que acontece com a Aranha, infelizmente volta-se atrás de qualquer decisão mais ousada ou que possa trazer mais relevância. E aqui o Zdarsky falou, não, nós vamos seguir e vamos dar relevância. Então, de outro jeito, na Guerra Civil, ele foi lá e ele inicialmente estava aliado ao Stark e ele assumiu pro público e revelou para todos que ele era o Aranha por décadas e deu muita merda. Aqui não, aqui como Ben Reilly foi morto publicamente e acabou expondo a identidade dele como Peter Parker, ele foi lá e aí as pessoas já sabiam que ele era o Homem-Aranha. Então assim, foi um jeito, na minha opinião, muito inteligente de amarrar um dos eventos mais relevantes, talvez o mais relevante para o Peter Parker na época, na década de 2000, junto com essa história do Totem Aranha aí. E o Zdarsky trouxe essas duas coisas que marcaram o Aranha e colocou de uma maneira, a meu ver, razoavelmente redonda dentro da história que ele estava contando. Então, achei interessante. Ele traz um novo dilema, que é assim, se antes o dilema era, olha, ele abriu mão da família para tentar suprir aquela culpa dele e fazer o bem maior, e acabou prejudicando a vida pessoal. Nessa década, né, como ele abandonou tudo, ele abriu mão do dever dele, ele abriu mão de tudo que ele podia fazer com os poderes dele para estar junto com a família. E ele mesmo acabava sentindo falta disso, e aí eu acho que eles colocam lá quase uma piscadinha, né, esse negócio do World Trade Center, porque é um evento relevante para a década e teve uma edição especial, como o Marcelo bem diz, mas para mostrar que ele sentia falta, né? Ele de um jeito ou de outro ainda fazia meio escondido, porque ele não conseguia deixar de ajudar os outros. E eu acho muito legal uma frase da filha dele que fala, olha, você escolheu morar aqui no meio do nada porque você aqui não consegue ouvir ninguém pedindo socorro, porque você não ia resistir, você sabe que você tinha que fazer mais. E a filha dele está cobrando isso dele, porque ela tem esse mesmo pensamento. Então eu acho que aí ela dá aquela chamada a ele, o equilíbrio, que olha, você não devia, nem abandonar a família, mas você também não pode largar a mão desse dever. Você não é o melhor eletricista de Portland. Você é muito mais e você precisava ser muito mais do que isso. Então eu acho legal, porque também é uma história de amadurecimento, sabe? De você encontrar o caminho do meio, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Você aprender com as pancadas que você toma da vida. Poxa, eu achei isso redondinho. Eu não sei como vocês conseguem não gostar disso. Eu acho essa edição bem bagunçadinha mesmo. Mas, assim, concordo com o que vocês falaram da cronologia aí da Guerra Civil no meio ser excessiva, né? Acho que tira um pouco o foco ali, mas serve apenas para justificar que o Peter esteja longe da família enquanto ocorre tudo aquilo. Achei legal até a referência lá ao 11 de setembro também. A gente estava falando aqui em off que essa filha dele, né, a Claire, na verdade é a Mayday cuspida e escarrada, como o povo gosta de dizer, mas não deram esse nome para ela. Não sei se os Dasker quis distanciar da tia May, que tinha morrido recentemente, né, assim, na edição anterior. Não entendi porque isso também, o Benji também é um personagem bem fraquinho, assim. Ele só vai ter alguma importância quando você vê na próxima edição que ele herdou o gênio do pai, enquanto a Claire herdou o lado mais aranha, ele é o lado mais Peter, cientista e tudo mais. Mas eu acho meio bagunçado demais essa coisa quando o Peter usa, como eu falei, né, o plano que o Osborn tinha bolado e dizer, não fui eu, foi meu clone, sabe? É parece essas piadas de Instagram, não fui eu, foi meu eu li. Não é razoável, mesmo de um universo Marvel da vida, rapaz, ser clone de toda hora assim, e o clone da pessoa ainda tem os poderes de aranha também. Então é muito, muito estranho isso aí. Acho legal como ele coloca o Tony Stark dele, é mais próximo dos filmes, é verdade. O Tony mudou pra sempre depois dos filmes, apesar de que vem fazendo muita besteira aí com o personagem. Recentemente saiu uma versão nova aí do Gibi, infelizmente muito aquém do esperado. Mas eu acho que tá legal aqui, eu gostei da amarração no geral, assim. Gostei de ver também que os filhos, né, de alguma forma, eles têm algum poder, os dois, e estão dispostos a lutar também, né? Eu acho que eles foram mais até aranhas aí do que o próprio Peter, que só se lamentou e deu uns dois murros. Mas acho também, assim, que aqui a história já tá um pouco abaixo do que a gente viu nas três primeiras, mais ou menos. Eu acho incrível, assim, como Homem-Aranha, assim, ele nunca consegue, de fato, proteger os seus, né? Porque enquanto ele volta pra Nova York, né, colocando-se supostamente como um alvo pra o Morlun, né, o que eu vejo é um Homem-Aranha, assim, mais preocupado com o seu negócio, né, após a morte do Ben Reilly, né, e entrando numa briga que, àquela altura, eu acho que deveria ser a menor das preocupações dele, né. Outro detalhe bem interessante é que nessa realidade dos Dask, né, e o Maurício antecipou isso lá atrás, em 66, né, tipo uma guerra civil ano zero, né, porque esse Capitão América e o Homem de Ferro, assim, eles nunca convergiram, né, assim, você vê desde 66 que os dois estão sempre divergindo, né, e só pra pontuar, eu acho que essa foi a edição mais feia, assim, da minissérie, assim, pelo menos o combate, assim, dos super-heróis, eu acho muito mal desenhado. O Bagley devia estar, sei lá, desenhando essas cenas dentro do banheiro, assim, durante uma dor de barriga, bicho, porque, meu amigo, sem condições, velho. Vocês dois são idiotas, garotos com um senso de certo e errado de uma criança de quinta série. Querem uma nova camada da sociedade na qual deuses fazem o que querem, policiados apenas por quem exatamente? Outros deuses? Vocês acham que estão acima de tudo? Mas não sei se perceberam. As pessoas comuns estão cansadas disto. Todos os meus inimigos. 2019, 13 anos se passaram agora. Peter agora é um homem idoso, de 72 anos de idade. Stark e Rogers já morreram. Ele é atualmente a maior liderança super-heróica do mundo, né? Um exemplo a ser seguido pelas novas gerações. Sua filha Claire é uma mulher-aranha e o Miles Morales, um novo Homem-Aranha. Reginaldo, vamos lá, como é a última missão do Peter Parker, né? Faz seu comentário sobre a última edição dessa minissérie. Essa última parte, cara, é assim, concordo com vocês que vai piorando, os primeiros números são melhores, sim. Mas esse fechamento, cara, é muito estranho. Esse mundo aí, ele mudou, eu acho até, viu, Marcelo, eu acho importante ter essa aparição dos heróis, assim, pra ter um contexto, eu acho importante pra isso também. Porque realmente, assim, chega num ponto aqui que você entende que o Aranha velhinho, né, ele tá a cara do tio Ben, né, ele vira como se fosse um mentor dessa nova geração, que é a filha dele, com um uniforme super esquisito, vermelho, assim. O filho, você não sabe, ele parece que ele teve alguma sequela, né, do confronto com o Morlun, porque ele tá uma bengalinha, né, nem chega muito perto, a arte não se aproxima dele, não desenvolve isso, é muito rápido. E o Miles aparece aqui de forma tão rápida, cara, e tão abrupta, assim, né, que eu acho que esse, já me adianto falando, que eu acho que esse é o evento, assim, vamos dizer, da década, né, essa confirmação do Miles como o Homem-Aranha, e poderia ter um fechamento até melhor disso, que eu acho que, aí eu tô falando de forma editorial mesmo, e do próprio personagem, eu acho um feito, cara, assim, uma conquista, o Miles ter um lugar como Homem-Aranha nos quadrinhos, assim, eu acho incrível isso, né, e é um personagem que eu realmente adoro, e ele compete com o Peter Parker, que não é o Peter Parker dessa minissérie, é um Peter Parker que é o que foi construído durante os anos, por mais que a gente tenha malhado aí, eu acho o Peter Parker adorável, assim, cara, mesmo com os defeitos e com as qualidades, eu acho ele realmente um personagem sofrido, né, e sujeito a fazer escolhas, assim, né, e cada escolha é uma renúncia, então, talvez o que a gente vê agora intensificado na mini, no decorrer dos anos isso daí foi solidificado e era justificado pelo tempo. Então eu gosto muito disso. Acho muito legal. Acho que poderia ter amarrado muito melhor do que essa missão. A última edição é uma missão no espaço, que eu nem entendi muito bem o que os dois vão fazer. Parece ser uma antiga base do Tony Stark, que hoje o mundo, nessa guerra civil, né, entre os heróis, quem resolveu botar o pau na mesa foi o Dr. Destino, né? Fez muito bem, cara, porque tava uma briga muito longa, né? E deve controlar o mundo com mão de ferro, porque eles também não ilustram isso muito bem, assim, né? Esse cenário que a gente vê algumas coisas assim, mas não vê tudo, né? Como tá o mundo hoje. Mas parece uma missão dos dois Homem-Aranhas no espaço. E você vê o Peter velhinho, muito mais brincalhão, parece assim, até mais leve do que você viu durante toda a minissérie, ele tá mais suavizado, né, pegando leve, né, até preocupado com o Miles, assim, por ele estar no espaço e tudo, e o Miles sisudão, aí é que tá, cara, aí é que me pega, cara, porque a referência aí dessa década é o Homem-Aranha Superior, cara, que é também, ó, mais uma vez, cara, você comemorar um porre com outro porre, assim, entendeu? Eu não consigo entender, cara, por que se fixar, exatamente o que o Marcelo falou, cara, por que se fixar nesses pontos, cara, e não ter um desenvolvimento? Eu vejo muita semelhança dessa mini com o Gerações do Byrne. Olha, porque é uma heresia, hein, cara, que o Byrne tava desenhando pra caramba em Gerações. Mas em termos, assim, de ideia, de conceito, é relativamente parecido. Só que o Byrne desenvolveu melhor, eu acho que até muito melhor do que aqui. Porque aqui, assim, fica voltando essas coisas. Eu acho que a construção foi feita aqui é boa, porque volta o Venom com o Kraven, né? Que é só o esqueletinho do Kraven, mas ele tá com aquela gola peluda, né? De bicho de pelúcia, assim. Eu entendo as referências, elas só não são do meu agrado. Nem vou ser chato a ponto de falar que não são boas. Elas só não me agradam. E eu acho esse final relativamente anticlimático. Poderia ser uma passagem de bastão muito melhor para o Miles. E ele fica quase assim num segundo plano, com a volta desse Octopus aí, Homem-Aranha Superior, dessa vez possuindo Miles, que pra mim é estranhíssimo, assim, super estranho. Essa batalha naquele fundo branco, que parece ser uma coisa psíquica só, pra mim não é legal. Aí, perto do finalzinho, até pergunto pra vocês, se vocês entenderam, que é o uniforme negro enorme, assim, chegando, se aproximando do sacrifício final do Peter. Não gosto, cara. No final das contas, não é do meu agrado. Eu entendo que você tá dando uma consagração pro Homem-Aranha original. A passagem é feita, assim, é até bonita, né? Com o Miles recebendo o uniforme original do Homem-Aranha. É bonita, assim, não deixa de ser. Aquele momento marcante, né? Quando o Peter se torna o Homem-Aranha, que é o bandido fugindo, né? E você vê ele usar a teia, assim, no final. Então, no final das contas, cara, assim, a gente reclamou tudo. Mas é uma minissérie legal. Ela é bacana, esse final aqui. Mesmo não sendo, assim, vamos dizer assim, grandioso e fechando do jeito que eu gostaria, poderia pegar outras referências. Eu acho que se abordasse o Miles melhor, seria muito mais marcante. Não gosto de Homem-Aranha Superior, mas talvez é uma questão de gosto, já que a fase foi até elogiada, né, durante um tempo por alguns. Na soma geral aqui, né, passou de ano, vai, vamos falar assim. Cara, vocês não vão tirar mais elogio meu do que isso assim da série, cara, não consigo, sabe assim. Vai ser uma das poucas que eu discordo, assim, completamente do meu ídolo Reginaldo, cara. Porque, nossa, eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que, assim, a gente tá esquecendo que a premissa da história é amarrar a história do Aranha. Não teve nada na década de 2010. Década de 2010, o que tem de relevante é o Homem-Aranha Superior e o Miles Morales. E o Zdarsky conseguiu amarrar esses dois nessa salada maluca que é a história do Aranha, gente. Eu acho que a gente tá esquecendo isso, que ele não tá criando um negócio original do nada. A história não é, olha, o Homem-Aranha envelhecendo em um universo paralelo. A história é, estamos amarrando todos os acontecimentos relevantes do Homem-Aranha. Porra, olha como ele amarrou de um jeito inteligente, cara. Você pode não gostar do Homem-Aranha Superior, mas foi isso que teve na década de 2010. Quem mais que teve do Aranha? Mais nada. Mais nada. E viu o Aranha-Verso, né, Mauro? Ah, então, e ele trouxe o Miles Morales. É bem maior que o Homem-Aranha Superior, né, cara? Tanto é que o que inspirou o filme não é o Homem-Aranha Superior, é o Aranha-Verso. Cara, mas imagina se ele fosse tacar o Aranha-Verso nessa salada. Cara, se ele mexeu com um clone... Ia ser uma merda. Ia ser um Homem-Aranha sexceptuagenário no Aranha-Verso com o Porco-Aranha. Ia ser uma merda. Eu acho que ele amarrou com o que teve de relevante ali. E a questão do Aranha-Verso tá ali no Miles Morales, cara. De ter trazido o Miles Morales pra essa realidade. Que ele era do universo Ultimate. E foi trazido com essa misturada toda. Então, assim, trouxe, tá ali. O Spider-Verso tá ali no Miles Morales. Poxa, eu acho uma amarração assim extremamente redonda, cara. Porque como que você vai fechar uma história dessas maluca do Aranha, com Aranha septuagenário? Ele pegou, se ele botasse o Octopus possuindo lá o Aranha, como foi na história tradicional, não ia ter vantagem, porque o Aranha tá velho também. Foi uma baita de uma sacada eles fazerem a questão do Superior com o Miles Morales para poder amarrar duas histórias em uma só. Foi legal o desfecho que ele fez. Eu achei interessante até, ele pegou e trouxe o Venom de novo ali, e no fim o Venom tinha aquela simbiose com ele, aquela relação de amor e ódio, e o que o Venom tapa lá e segura a estação, tem toda a referência com os filmes dele segurando lá o negócio da linha do trem, sabe? Eles fizeram aquela relaçãozinha dele tentando segurar a nave com a teia, e vai lá o simbionte para segurar só o tempo suficiente do pulso eletromagnético dele funcionar e derrotar o destino, o Aranha se fazendo sacrifício final, sabe, depois de velho, e finalmente entrando em paz com tudo que ele fez, sabe, ele morrendo em paz com a Tia May, com o Tio Ben, a Mary Jane, pondo um ponto final, sabe, colocando uma pedra em todos aqueles dramas que arrastaram ele a vida inteira. Então, eu acho que é uma baita de uma amarração, sabe, é um negócio inteligente. Todas as críticas que eu vejo vocês fazendo é a crítica que você faz à história do Aranha, não a essa história propriamente dita. Dentro dessa proposta de amarrar uma edição por década com os principais eventos do Aranha e transformar uma história coesa, eu acho que não tinha como ter feito melhor. E o final é bonito, cara. Vocês podem falar o que for, mas assim, o jeito que ele entra em paz com tudo aquilo, ele falando pra Mary Jane na cabeça dele lá, aquele "you hit the jackpot" que ela falou quando conheceu ele. Cara, eu gostei demais, sabe? Encheu meu olho de lágrima aí no finalzinho dessa história. A questão do pesadelo, hein, Mauro? Que ele sempre sonhava, né? Aquela cena em loop, né? Se repetindo, né? O bandido passando naquele corredor e ele deixando, né? Aí só que às vezes ele sonhava, em uma vez ele soltava a teia. Cara, eu achei isso lindo demais, bicho. É aquela coisa, o maior pesadelo da vida dele, mas assim, às vezes esse pesadelo vira um sonho, né? Quando ele dispara a teia e impede o bandido. Cara, eu achei isso maravilhoso, bicho. Bom aqui que hoje tá equilibrado, né? Porque eu tendo a ter uma visão parecida com a do Reginaldo, ainda que eu acho que o Mauro fala tem todo sentido, vejo isso na história também. Mas eu tenho uns problemas, umas ressalvas muito, muito incômodas com esse final da série, assim. E que é da série, viu, Mauro? Não é nem da trajetória do Homem-Aranha, não. Meus problemas estão em como o Chip pega a mitologia e aplica aqui. Primeiro, pra mim, é um problema de pesquisa. Não é do Chip isso acontece há décadas, mas eu sempre vou pisar nessa tecla. O tio Ben não morreu no dia que o Peter deixou o ladrão fugir. Todo escritor faz essa referência errada. Ele morreu dias depois. Aí, aqui, eles voltam a fazer mesmo. Pra mim, é um erro básico de pesquisa aracnídea, assim. Mas tudo bem, essa é chatice de fã. Mas vamos repetir mais uma vez. O tio Ben morreu dias depois. O bandido foge. Dias depois, o bandido invade a casa do tio Ben. Mas aqui ele faz essa amarração pra ficar bonitinho, ok, tudo bem, mas é fake news. A segunda coisa é que me incomoda muito aqui é justamente um negócio que o Reginaldo falou. O Miles é o grande achado dos anos 2010 na Marvel, eu diria. Eu iria além, assim, pelo menos entre 2010 e 2019. Acho difícil encontrar um fenômeno dentro da Marvel que se equipare ao que foi e acaba sendo até hoje essa figura do Miles Morales. Motoqueiro fantasma cósmico. Sai fora, Luiz, não tô te ouvindo, cara. Falhou meu microfone aqui. Cara, daqui a um ano ninguém vai lembrar disso daí. É, e o dia que virar a melhor animação da história das animações da Marvel, a gente conversa. Mas o Bendis já tinha mudado o esquema todo ali com o Ultimate, mas ele criar o Miles realmente é um negócio quase sem precedente para esse período. Então é óbvio que é inevitável. Agora, aí eu vou entrar no problema que eu tenho com isso aqui. Aplicar o Homem-Aranha Superior no Miles eu acho um erro de conceito, porque o personagem, de fato, ele não tá ali, né? Ele é o Octopus possuindo o corpo dele. Então isso me incomoda muito. Me parece um pouco de desdém com o personagem, que eu acho que não é intencional, acho que é o contrário, mas me soa um pouco desdenhoso, assim. E é redimido ali no fim, porque de fato a passagem do uniforme é muito bonita, realmente é muito emocionante, e lembra demais a cena real, né? Da Ultimate, no caso, quando a tia May dá a bênção pro Miles assumir o manto do sobrinho, ele tá morrendo de medo disso e tal. Aqui quem dá a bênção é a Mary Jane, então aqui ele faz uma emulação muito legal. Mas o Miles ser o Homem-Aranha Superior possuído a história inteira pelo Octopus não me desceu. Pra mim também, cara, aí na boa, o Peter morrer numa explosão no espaço também achei uma escolha muito qualquer coisa. Por quê? Porque essa morte dele, ela poderia ter acontecido em qualquer momento da vida dele. Ela não tem nenhuma relação, pelo menos pra minha visão, com o fato dele ser um cara mais velho, sabe, com os problemas que ele tem e tal. Ele vai pra uma missão no espaço, porque ele virou o líder natural ali, ok? Mas ele morre numa explosão no espaço. Eu acho isso absolutamente genérico, assim. Acho que eu tenho certeza que o Chip poderia ter resolvido isso de uma maneira um pouco mais essa passagem de geração um pouco menos medíocre, assim. Eu acho que explodir no espaço é tipo o vilão que cai do prédio, sabe? Assim, é o jeito mais fácil de você matar um personagem. E aí morre longe da família, ele morre longe do legado, ele explode. É uma coisa, não sei, eu acho que para uma minissérie que tem essa ambição de contar a vida desse personagem, da juventude até a maturidade, ele morrer numa explosão no espaço, né, não tem nenhuma relevância, na verdade. Eu acho que não faz muito sentido com o efeito da história, por mais que a consequência seja muito bonita, o Miles assume, tem esse momento que o Luigi bem falou do sonho, é bonito isso. Mas a decisão da morte ser no espaço, eu confesso para vocês que eu fiquei meio... deu vontade de chegar no Chip, falar, dar uns tapas na cara e falar, cara, você é melhor que isso, pô, quebra meu galho aí. Eu vou por aí também, viu, Marcelo? Eu acho que um dos grandes atrativos do personagem sempre foi ser mais pé no chão, aspas no pé no chão, né? Mais o cara mais urbano, mais ali batendo em criminoso normal, salvando o mundo ocasionalmente, mas é de uma bomba que vai explodir na Torre Fisk, sei lá. Não essa coisa mais espacial. Apesar, beleza, é legal, é divertido quando você vê o personagem saindo desse basicão e indo encontrar os Vingadores aqui e ali, mas pra ser o final, eu concordo com você. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais pé no chão mesmo. Eu imaginaria, sei lá, se ele fizesse aí uma rima, né, um paralelo com a própria morte do Peter Ultimate. já que tá se dando espaço aí pro Miles, e que ele vai tomar um tiro, ou apanhou do duende, o duende tá morto, enfim, aconteça alguma coisa aí que ele faça esse último sacrifício. O legal do Aranha foi ele ser o cara que não desiste, né? Ele vai carregar o prédio todo nas costas por mais alguns segundos que seja, pra deixar as últimas pessoas saírem. Ele não vai deixar ninguém morrer ali, ele vai fazer o maior sacrifício que seja. Eu vejo que, assim, não tive problema de ver o simbionte ajudando ele ali naquele momento, não. Porque sempre houve, classicamente, uma relação de amor e ódio ali do simbionte, né? O simbionte amava ele pelo elo simbiótico e odiou pelo trauma da separação. E isso gerou o Venom e tudo mais. Apesar de que hoje a gente tá num patamar completamente diferente. 30 anos depois, praticamente, disso tudo ter acontecido. É de se imaginar, assim, que esse ódio tá lá, mas também existe alguma relação ali. Acho até bonita a cena do Peter fechando o olho ali e dizendo, pronto, agora vai. Acabou. Mas, pra mim, é destoa mesmo. Eu não vejo tanto problema, assim, com a coisa do... Nem tanto com homenagear a fase superior. Eu gosto muito. Acho que já conversamos isso, né, Marcelo? Você gosta também. Eu acho muito legal, não porque não é homenagem, mas porque é. E o Octopus acaba sendo contaminado pelos valores do Aranha, pelo sacrifício, e por ver, conseguir enxergar de outra perspectiva. Ele não se torna o Peter Parker, mas ele se permite contaminar a ponto de criar até uma relação amorosa ali, despendida mesmo, né, com a Anna, e acabar se sacrificando no final, cedendo o controle pro Peter de volta para combater o Duende Verde, que aquela é uma cena que eu gosto muito, uma cena rapidinha, né, mas só pela piadinha o Duende já percebe, agora é você, né. É interessante essa perspectiva de colocar no Miles, apesar de apaisada, obviamente, mais uma elipse aí da história que a gente tem que entender o que aconteceu, porque a gente leu a história que o Octopus estava com o corpo detonado e conseguiu transferir a sua consciência, mas aí eu até justificada dentro de história de vida, porque a gente vê que ele entende que pra que eu vou entrar no outro corpo que já tá idoso, sexagenário, quase septagenário, eu vou pro corpo mais jovem, mais forte, com os poderes também. É, aí até faz sentido. E ele conseguia uma vingança de todo jeito. Bacana ver o Peter perspicaz mais uma vez aí nessa história. E acho legal passar o manto pro Miles, sim. Não para que esses dois filhos bem mais ou menos do Peter aí, que não tiveram esse desenvolvimento todo, você não consegue se relacionar com eles. Os uniformes de novo, pelo amor de Deus, que coisa feia, que coisa triste, parece... Feio mesmo. Parece que o Bagley desenhou na hora já de mandar pro finalista, sabe? É contra, assim, o conceito do Homem-Aranha, cara. Ele usar um botinão pesado daquele jeito, cara. O pé dele tá grudado na botina, cara. Ele não tira mais aquela botina. É de Mega Man. Ele não precisava ter feito nada disso, né? Ele poderia ter usado ao longo dos 6 capítulos uniformes que já foram usados pelo personagem, né? Quer dizer, ele se poupava, porque isso aí foi invencionista dele, né? Imagina, se esse Pete idoso, eu tenho um uniforme que eu gosto pra caramba, que cabia direitinho nele, é um da fase Straczynski, que é aquele costureiro faz, que aparece naquela história do Feliz Aniversário, né? Ia falar dele, exatamente. E assim, cabia direitinho assim pra um Peter idoso. Agora era bem legal esse uniforme dele. Cara, sabe qual que eu gosto, cara? O de Terra Zero, sabe? Que ele tá meio chubby assim, meu? Isso. E fica com a barriga, com a pancinha aparecendo, isso. Pagando pancinha assim. Bem, meu. Legal mesmo também. Sabe, meu? Qualquer coisa podia assim, né, meu? Mas a botina, lembrou bem, Maurício, é do Mega Man, meu? Puta, que coisa irritante, cara. Eu ia falar justamente desse visual aí, Luigi, que é uma coisa que me soa mesmo como um Peter aposentado, que não é esse homem há muito tempo. Faria uma coisa mais sóbria, mais discreta até, ele não tem essa coisa da teatralidade mais. Então, apesar de ele estar empolgado aqui, tipo, opa, vou ser útil, quero fazer alguma coisa, vou guiar esse jovem aqui. Mas não seria uma coisa tão palhacenta, sabe? Tinha que ser uma coisa versátil, simples. Com a idade, a gente que já está quarentando aqui, né? A gente sabe que a gente deixa os frufrus para trás e pensa na objetividade, na praticidade da coisa. Eu pensaria num Peter mais, assim, falando de conceito, né? Que é uma coisa que nenhum desses uniformes tem ao longo da história. Eu pensaria numa coisa mais discreta nesse ponto aí. Até beleza lá, aquela máscara, capacete espacial e tudo mais. Acho interessante até o conceito da missão aí. Legal a sacada do destino, tomar o poder do mundo porque os heróis estavam brigando. Parece o paralelo aí com o mundo de hoje, né? Dos bem intencionados estão brigando entre si, discutindo quem pode usar que pintura. Que adjetivo, que gênero no substantivo. Não tinha pensado nisso, meu. Os vilões estão aí se elegendo e provavelmente, né, reelegendo. Oremos que não, mas... E assim, bicho, acho um final legal, sim, gostei desse esse tweet aí no final que ele dá, né? A história acaba com o que aconteceria assim e abre toda uma, todo um leque na sua imaginação de, pô, e se ele tivesse beado isso? Como seria a vida dele? Já tem uns what if disso, mas dentro desse contexto é um final esperançoso. Ele deixa um legado. Mas não é novo, né, cara? Mas não, o chip é isso. Não, isso aí é derivado, né? Tem 50 anos que fazem isso. É isso, já existe uns what if. É legal, é bonito, mas né, não tem nada demais aí. É só bonito, não, é muito bonito. Não é isso que eu falei. Não é original, mas eu acho que casa bem, fecha bem a história aí. Não vejo uma grande genialidade não, mas pra mim amarrou bem a história como um todo, sabe? Com seus percalços, como o Reginaldo falou aí, na média, né, passa. Não vejo como um puta clássico, uma coisa, a última caçada de Kraven, não. Mas eu vejo como uma história que fica aí, sim. Inclusive essa releitura agora me fez dar uma olhada aqui nos preços e procurar depois aí um volume pra comprar. Peter Parker! Um dia dissemos que iríamos até os confins da Terra para te caçar. Acontece que tivemos que ir bem mais além. Agora que estamos chegando ao fim desse programa, eu queria comentar uns pontos sobre a edição nacional, capa dura, né? 204 páginas, teve tradução do Matheus Ornelas e adaptação do Leonardo Camargo. Saiu em março de 2020, com um preço cheio de R$ 64,00. Esgotou e agora na Amazon, o melhor preço que eu estou vendo agora é de R$ 128,90. Fatalmente deve ser republicado, né? Chegar na casa dos R$ 80,00 por aí. Não tem nada demais, só uma introdução bobinha, né? Falando sobre o lado bom e o lado negativo da cronologia, acrescenta nada, capas alternativas e capas oficiais no miolo. Eu vi um errinho no capítulo dos anos 80, né, onde o Peter, no modo Venom, grita para o Kraven: vou matar você de uma vez por todas, e o que está escrito é: vou matar você de uma por vez todas. Nossa! Nenhum extra, muito embora a edição acho que merecesse, né, por conta das inúmeras referências que a gente linkou aqui, né, a cronologia do personagem. Enfim, eu acho que um TPzinho cartonado tava de bom tamanho, né, mas por outro lado, eu considero, eu pessoalmente, né, um novo clássico assim do Homem-Aranha. Eu acho que em tese caberia sim numa edição mais luxuosa, desde que não fosse só isso, né, uma capa dura e pronto, né. Mas assim, eu reforço, eu preferi que fosse um TPzinho normal, como esses que saíram do Homem-Aranha do Tom Taylor, né? Maurício, e o design minimalista das capas que fica na conta do próprio Zidasca, né? O que, é que você achou delas, né? Eu vou falar de duas coisas aqui ao mesmo tempo, dessas capas e da falar da edição americana, pra gente fazer uma comparação aí, Luigi, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. O TP americano, né? O TP a gente sabe, é capa cartão mesmo, é o encalernado, né? Deles, o antigo encalernado, agora existe uma nova edição pensada para aquilo ali, com páginas substituídas, enfim. Algumas alterações também. Tem alguns extras no encadernado americano. Tem algumas capas, assim. O Greg Smallwood fez uma. O Kai Andrews fez também. Assim, uma alternativa para cada edição, né? Eles elencaram lá que eles acharam melhor. Não sei quem foi. Se foi o próprio Zidasky, se foi da editoria. E no final, existe algumas páginas do Zidasky falando do seu processo de criação das capas, que acho, porra, essa eu ia perguntar pra vocês se tinha isso na Nacional, e é uma puta pena não ter, cara, porque é o Zidasky falando, não é só as imagens, né, ele mostrando o que ele pensava a princípio, que era aumentar uma página, um quadro, um close que fosse famoso daquela época e que representasse a década pra ser a capa, e aí ele desiste disso, porque ele fala assim, ó, isso aqui não é só uma retrospectiva, eu tô contando uma nova história baseada na história existente. Aí ele descarta isso, e aí ele chega ao conceito que é o da capa da edição nacional, né, que é esse aranha de perfil, com as letras lá, né, o título e tudo mais, só que ele usa o fundo branco. Aí ele diz assim, pô, isso tá sensacional, mas o que é que eu vou fazer nas outras, sabe? E o que reforça pra mim a ideia de que não havia ainda um conceito dos uniformes de cada década aí. Aí ele diz, não, então vou partir para um minimalismo. E ele conta, né, que para ele deixar monocromático e permitir que os elementos das capas falassem mais sobre as décadas do que qualquer coisa, né, que representativa de uma década ou outra, seria a solução. Aí a gente tem, né, nos anos 60, os helicópteros, né, indo para o Vietnã, os helicópteros da Marinha Americana, indo para o Vietnã. Passa o segundo, a gente tem o globo de luz, como eu banquei até, né, o único momento que a gente vê aqueles globos disco é na capa, com o aranha segurando esse globo, e o globo tem a cara das abóboras do duende. E por aí vai, eu gostaria de destacar a da 4, dos anos 90, que é ele de frente para um reflexo na parede, né? E o reflexo está levemente diferente, né? A posição, que é uma clara referência aí à saga do clone. E a última edição, que tem o uniforme, né, sendo jogado, assim, tipo, descansou finalmente. Que é uma bela sacada, assim, para um final mesmo. Gosto muito, houve várias capas alternativas aí, de gente muito boa, o Greg Smallwood, o Ako, né, Eiko, não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas essas capas principais do Zdarsky, pra mim, são geniais, sabe? Essa minimalista mesmo, direto ao ponto. É pena a gente não ter visto isso numa minissériezinha, né, bicho? Pois é, eu li essas revistas quando saiu lá nos Estados Unidos, né? Peguei aqui como se fosse minissérie mesmo, número por mês. Cada capa que saía, todo mundo compartilhando no Twitter, achando sensacional, lindo e tudo mais. E aqui não tem. Elas não ficaram nem entre a divisão de um capítulo e outro na Nacional League? Não, ficaram sim. Ficaram sim. Encadernado tem todas elas aqui entre um capítulo final, e outro. Aí no final tem algumas alternativas, só umas capas alternativas. Isso. Ah, legal. Menos mal, acho que dá um tom legal e diferente do que foi feito em outras edições recentes aí, que ao invés de colocar a capa, acho que é a do Surfista Prateado, escuridão, tem só a repetição da capa do encadernado e mutada a cor, né? Assim como se fosse só uma marca d'água. E aí você vai ver as capas todas do Treadmill no final. Não gosto disso, não. Eu acho que quebra um pouco a ideia até do próprio TPB, né? Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Homem-Aranha, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigões da vizinhança. Valeu, Marcelo. Cadê o saco de ossos, Marcelo? Nossa, o saco de ossos parece morto, mas está vivo. Ele volta depois de um longo hiato pandêmico, mas vai voltar. Convido todo mundo a ouvir os que estão no ar. Podcast Saco de Ossos aí nas redes e agregadores. Obrigadão, Maurício. Eu recomendo ao nosso ouvinte a audição do Pilha de Bis sobre o Homem-Aranha do Tom que vale, né? Segundo o Maurício. Também teve a participação do Marcelo aqui. Falar de coisas em bom tom, né? Valeu, Luigi, pelo convite. É um gibi que eu gostei mesmo. Parece que a gente criticou aqui, achou ruim, mas faz parte, né? E tecemos uma longa teia no dia de hoje aí. Valeu a todos. Valeu, Mauro. Valeu, pessoal. Reginaldo? Cara, esse eu acho que eu tenho que não falar tchau, falar desculpa, né, meu? Aquelas visitas que falam, ó, desculpa por tudo, viu? Desculpa alguma coisa. Nada, bicho. Eu acho que foi um programa bem legal, bicho. Foi bem divisivo, assim. Eu achei que quebrei a cara, porque eu achava que ia ser um programa bem chapa branca, sabe? Mas, assim, eu achei maravilhoso essas opiniões bem conflituosas. Nem que a gente que gostou pensou igual, sabe? Eu bati de frente com o Mauro. Mauro bateu de frente com o Maurício, Marcelo bateu de frente com todo mundo, Reginaldo bateu de frente que isso? com ele mesmo, né? Até com ele mesmo. É. Até comigo, cara. É bom demais. Abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.